Vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos. É, aquelas. Leonardo Bonkoski, o editor movido a café gelado. Dane-se o paradeiro do Hiroshi, bora sambar com o Feliciano. Eduardo Eugênio, o Yabu que come pipoca na balada. Quanta gente bonita. Pedro, o backing vocal de Libera-me from Hell. Tadinho caralho, meu nome é Satoshi Batista. Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. This is Fabeira. E juntos nós somos o Tanaka Sentai. Eu nem acredito que a gente tá aqui gravando o quarto programa sobre diretores de anime. Sério, há quanto tempo a gente não imaginou que a gente ia voltar pra esse tema, mano? E a gente vai falar de uma diretora que tá bem alta ultimamente. Ela dirigiu Yuri on Ice em 2016. A série mais pop dela anteriormente, as outras séries dela, que era Michiko to Hachin e Lupin the Third, The Woman Called Fujikomine, não foram muito sucesso de público, não. Apesar de crítica até que tem. A gente tá falando basicamente da Sayo Yamamoto. Basicamente não, a gente tá falando dela, Pedro. Eu gosto de falar basicamente, bastante. E Sayo Yamamoto, que é considerada a diretora que tá na segunda colocação no Japão no quesito diretor que tira fotos no óculos escuro, só perdendo pro Watanabe. É, mas se a gente for considerar criador em geral, tem o Kubo nessa disputa. Verdade, verdade. Ah, mas acho que o Watanabe é o vencedor. Se você pesquisar no Google, não tem nenhuma foto dele sem óculos escuros, literalmente. Inclusive, eu diria que foi ele que influenciou ela a usar óculos escuros. Porque eles trabalharam junto. Então, olha, quer dizer só que indiretamente o Watanabe influenciou os óculos escuros de Panzer Stalking. É uma referência aos óculos escuros dela. Então, o Watanabe influenciou ela, então ela influenciou o Panzer Stalking, então o Watanabe influenciou o Panzer Stalking. Tá tudo ligado, tudo ligado. A gente tá falando da Sayo Yamamoto, e agora começando a parte das informações, que ela nasceu em 1977, dia 13 de abril de 1977. Ela se formou na College of Art and Design em Tóquio. Isso é legal de se falar um pouco, porque nas entrevistas que a gente pesquisou um pouquinho, pelo menos eu, o Igor e os outros, porque o Igor nunca pesquisa, ela falou que ela nunca gostou muito dessa parte de design, sabe? Ela tava naquela universidade, mas ela sempre gostou mais de filmes e coisas do tipo. Ela nunca foi otakona, tá ligado? É, ela inclusive diz que, assim, quando ela era bem pequena, quando ela era criança, assim, ela assistia muito anime, né? Porque, pô, passava na TV e assistia. Ela gostava bastante de Yusei Atsura e Hamameyo. Segundo ela, ela disse que na adolescência dela e um pouco na fase adulta, ela via mais filmes mesmo. Ela gostava bastante dos trabalhos do Edward Yang, que é um diretor chinês, tanto que um dos filmes que ela mais cita e provavelmente um dos filmes que mais gerou influência sobre ela e um dos favoritos dela é A Bright Summer Day. Esse diretor chinês, ele é bem aclamado e tal, mas eu pelo menos não vi coisas dele, não sou tão cinéfilo a esse ponto. Mas ela também assistia Akira Kurosawa, em questão de filmes e tal. Pelas entrevistas delas, ela só passou por esse lado mais otaku de ver anime quando ela entrou na faculdade, que o grupinho dela via bastante anime também. Isso, na faculdade algumas pessoas acompanhavam um anime e aí ela conversava sobre. Não sei se foi exatamente um desses animes que o grupo de amiga delas conversavam sobre, mas ela disse que gostava bastante de Rosa de Versalhes, que é do Osamu Dezaki. É, Rosa de Versalhes é um dos maiores clássicos shoujos do Japão, tipo, de longe. Sim, ela não viu isso quando menor, né? Dificilmente vai ver a Rosa de Versalhes quando criança, ela viu isso quando maior. É, mas na real é bem normal, tipo, tu ver Rosa de Versalhes quando criança, até por causa da popularidade. Ah, sim, mas acho que ela retomou esse interesse depois, mas foi basicamente, ela começou a ter de novo interesse em animação, especificamente animação japonesa, quando ela voltou pra faculdade. O que inclusive fez com que ela escolheu como se fosse o primeiro estúdio dela aí trabalhar, fosse a Madhouse. É, não foi porque, tipo, ela viu o anúncio num jornal que eles estavam procurando, jovem talento? Exatamente, porque ela escolheu a Madhouse basicamente porque naquela época eles estavam trabalhando em Trigun, né? E tinha um anúncio que eles estavam procurando por novas pessoas pra trabalhar, né? Novatos pra trabalhar. E ela achou que ela poderia ser alguém que eles poderiam aceitar. E no final das contas, eles aceitaram ela. E o engraçado é que ela diz em uma entrevista também que nessa época era aquela época no Japão que tava bem difícil de arranjar emprego, né? Que era um negócio meio complicado. É, rolou uma crise lá, não foi? É, o crise dos anos 90, né? E a época que estourou a bolha e etc. E aí ela diz que 2/3 do pessoal da faculdade dela não conseguiu arranjar emprego. E ela basicamente foi arranjar emprego na indústria de animes porque ela achava que ia ser um negócio relativamente fácil, mas depois ela disse que não é fácil de jeito nenhum. E aí ela começou a trabalhar na Madhouse, primeiro como produtor assistente. Pra quem não sabe, produtor assistente é uma função que é um inferno na Terra, que você tem que fazer basicamente tudo. Isso. Quem viu Shirobako sabe o que mais ou menos eles fazem. Eles têm que ir de lá pra cá, ficar recolhendo layout, animação-chave, tem que ficar checando todas as etapas da produção e ir pra lá entregando coisa, basicamente. Mas ela entrou na Madhouse já com esse objetivo de se tornar uma diretora? Ela queria produzir suas próprias coisas. Ela nunca disse que realmente queria ser uma diretora, mas que ela queria produzir suas próprias coisas. Ela queria ter uma relevância criativa nas obras, por causa. Isso, e que pra isso ela tinha que ser uma diretora, né, obviamente. E na Madhouse, pra você poder chegar a esse status de diretor, ela mesma cita isso na entrevista, você precisa passar por essa etapa de produtor assistente. Até porque pra conhecer todos os lugares lá dentro do estúdio, conhecer os profissionais de lá e etc. Pra conhecer o meio, o produtor assistente deve ser a função mais fácil pra tu conhecer tudo. Sim. Inclusive, isso é um negócio que vai ser bem importante pro futuro da carreira dela depois. Mas isso é depois. Uma coisa que tinha na Madhouse, que era uma revista chamada Mad Magazine, em que ela era editada pelo Masao Maruyama, que é basicamente o CEO da Madhouse. E nessa revista era um concursinho. Você mandava seus storyboards e eles publicavam o que eles gostavam, não era? Uhum, sim. Basicamente, eram mais os produtores assistentes que tinham mais vontade de virar diretores, coisas do tipo. Eles mandavam o storyboard, aí os diretores avaliavam e aí postavam. E entre esses produtores assistentes estavam pessoas como o Tetsuro Araki e o Takayuki Hirao. O Tetsuro Araki, o diretor de Death Note, Shingeki no Kyojin, Hell's Call of the Dead, etc. E o Takayuki Hirao, que foi o diretor de Karano Kyokai 5 e God Eater. Então, tipo, já nessa época já tinha... Só pra você perceber como a Madhouse sempre concentrou, digamos, ao menos pessoas bem originais, desde os seus produtores assistentes, que depois se tornariam diretores mais relevantes. A única coisa do Araki que a gente pode falar realmente bem dele é que ele é um cara bem original. Sim, isso não tem como negar. E quem foi que gostou do storyboard que ela colocou foi o Takeshi Koike, que é, pra quem não sabe, é o diretor de Red Line e dos atuais filmes de Lupin. É, o primeiro é Jigen Daisuke Gravestone, o segundo é Ishikawa Goemon Bloodspray. Isso, exatamente. Ele é um animador bem famoso. Se vocês já viram Red Line, vocês vão certamente reconhecer o estilo dele em qualquer outra coisa que ele trabalha. E também pelo Yoshiaki Kawajiri. Yoshiaki Kawajiri é um diretor bem antigo. Na verdade, ele foi um dos fundadores da Madhouse também. Ele só não é um... não virou presidente como o Masao Maruyama. E o Yoshiaki Kawajiri, ele foi um cara que dirigiu a série X, que posteriormente a Sayama Moto, ela ia trabalhar um pouquinho lá como produtor assistente, set designer e tal, e como storyboard, mas isso é mais pra frente. Então, foi basicamente esse evento na Madhouse que fez com que ela tivesse a atenção de uma das pessoas que ela vai trabalhar bastante no futuro, que é o Takeshi Koike, que, segundo ela, foi a pessoa que deu o primeiro trabalho, digamos, realmente criativo pra ela, que foi como storyboarder entrava First Planet. Ela não fez só storyboarder, né? Ela fez também diretor assistente em algumas partes e ela trabalhou um pouco na parte de background design. Pra quem não saiba, Trava é uma espécie de prequel de Red Line que futuramente a Sayama Moto também vai ajudar na produção. Só pra citar um pouquinho na cronologia, o Trava ele foi mais ou menos lançado em 2003 e o X ele é um anime de 2001. Só que, assim, pode parecer estranho porque, segundo ela, foi o primeiro anime que ela trabalhou mesmo. Trava, no caso. É, só que a gente pode dizer que por conta de questão de atraso, questão que, tipo, tem que fazer, em caso de ovos, tem que produzir muito antes e tal, você pode dizer que mais ou menos o trabalho dela em Trava e em X foi mais ou menos, tipo, na mesma época, né? É, até porque o Koike tem uma reputação com Red Line de demorar pra cacete pra concluir um projeto. Ele demorou, acho que, em torno de 7 anos pra fazer o Red Line, mas enfim. E aí foi a partir desse primeiro trabalho dela em Trava que ela começou a chamar mais atenção de outras pessoas da indústria, que inclusive ela também continuava trabalhando como produtora assistente em Trava, que algo que fez com que ela se tornasse uma diretora freelancer, né, que ela não continuasse ali só na Madhouse, foi o fato de que, como ela era produtora assistente, ela ia para vários lugares pegar layouts, etc. E um desses lugares foi na Gainax, porque pra quem não sabe, no Trava, quem trabalhou foi o Hiroyuki Maishi, que é o diretor de Penstocking, Gurren Lagann e Kill la Kill, e o Yoshinari, que atualmente é o diretor de Little Witch Academy. E Maishi, que futuramente virou amigo de bebida da Sayu Yamamoto, igual ela confessou. Exatamente. Foi nessa época que começou a ter amizade com o Maishi, e ela disse que quando que ela foi pegar os layouts e os keyframes do Maishi, ela inclusive descreve que era uma cena de 5 minutos e tinha uma pilha gigantesca, tipo, dessas coisas. Ela disse que ficou, assim, muito inspirada e viu que realmente era muito interessante você trabalhar com várias pessoas de diferentes lugares, né? Essa é a vantagem de você ser um produtor, porque você basicamente conhece várias e várias pessoas. E foi isso que fez com que ela quisesse virar freelancer, basicamente, e sair da Madhouse. E foi nessa época mesmo que o Shinichiro Watanabe, também conhecido como diretor de Cowboy Bebop, Space Dandy e Samurai Champloo, que contatou ela pra participar em Samurai Champloo. É, não sei se é verdade, não sei se confirma, Pedro, que na época ela acabou conhecendo um cara que estava envolvido no filme de Cowboy Bebop e ele comentou que eles estavam procurando diretores que tinham interesse em samurais e foi por onde ela se interessou e acabou caindo no Samurai Champloo. Sim, é verdade. Ela conhecia uma pessoa que tinha trabalhado no filme de Cowboy Bebop que ajudou nesse contato entre o Watanabe e a Sayu Yamamoto. Inclusive, algo interessante de se citar é que ela gostava, tipo, de samurais e coisas do tipo, tanto que ela fez um trabalho na universidade que era basicamente um curta. Foi um projeto de conclusão da faculdade, se eu não me engano. É, conclusão, que era basicamente um curta que era baseado no ator principal dos filmes do Akira Kurosawa, que é o Toshihiro Mifune, e que era algo bem semelhante a Yojimbo, sabe? Na Madhouse, ela inclusive mostrou esse trabalho pro Satoshi Kon. Segundo a descrição dela, o Satoshi Kon, ele bateu palmas e ficou rindo, e fez com que ela participasse da produção de Millennium Actress, só que ele manifestou desejo de contratar ela, né? É curioso, né? Porque, como a gente falou antes, né? Ela já tinha visto vários filmes do Akira Kurosawa e tal, e Millennium Actress, puta merda, né? Tipo, quantidade de referência que era Kurosawa ali, essas coisas são gigantescas. Uhum. Mas infelizmente teve algum problema de produção ali no meio. Ela não citou exatamente nas entrevistas o que era esse problema e fez com que ela não pudesse trabalhar em Millennium Actress. Alguma coisa envolvendo política da Madhouse, né? É, mas coisas bem específicas, né? E também, né, ela falou que o Satoshi Kon ficou rindo, mas quando que ele não tá rindo, né? É verdade, tem esse porém. Ela falou que o Satoshi Kon foi bem, digamos, aberto com ela, foi alguém bem simpático com ela, sabe? Tipo, foi, viu o trabalho, mesmo ela sendo produtora assistente ali e tudo mais, então... Ele ficou entusiasmado pra caramba. Sim, então é legal você ver que o Satoshi Kon, o cara, ele era foda até mesmo fora dos filmes dele. Isso seria antes... É, se ela conseguisse, seria antes do Trava e do X, né? Porque Millennium Actress é 2001. É, seria basicamente quando ela entrou na Madhouse, ela mostrou isso pro... Foi pós-formatura, né, praticamente. Sim. Ela não conseguiu trabalhar em Millennium Actress, que tinha a ver com Akira Kurosawa, mas ela conseguiu trabalhar em um negócio de samurai, que é Samurai Champloo, com Shinichiro Watanabe no estúdio Manglobe. É, quando ela começa a explorar alguns temas que viram característicos dela futuramente. Ela trabalha em 5 episódios? 5 episódios, né? Não, ela dirigiu 5 e ela fez o storyboard de 4 episódios. Sendo que foi assim, ela fez o storyboard do episódio 5, 11, 18 e 22, ela dirigiu esses 4 episódios e ela também dirigiu o último. Na verdade, o último um monte de gente dirigiu, tipo, foi umas 3 pessoas que dirigiu. Assim, eu não me recordo exatamente do episódio 5, mas eu me lembro do 11 e do 18. No 11, tu vê um pouco dos temas dela ali, né, da questão porque... da paixão. Até porque também trata muito um tema que ela vai trabalhar muito posteriormente, que é a questão da mulher mesmo, porque a personagem central ali naquele episódio é uma uma prostituta, né? Tem toda a questão social, né? E é um episódio onde os personagens são tão românticos quanto as outras séries dela, né? Sim, verdade. Acho que Yuri on Ice e Fujiko Mine, até porque em Fujiko Mine é a Mari Okada, que em Mari Okada fez o script de Anohana e o Iron Blooded Orphans, ela é alguém, digamos, que é bem dramática e romântica, né? Então, sim. Acho que principalmente Fujiko Mine a gente consegue ver esse aspecto dramático que a gente vê nesse episódio de Samurai Champloo também. E Michiko Tohachi eu não consigo sentir tanto, assim, não acho que é. Nossa! O drama é tão forte, assim. Tipo, é forte, eu mas acho... não acho que seja tão quanto em, tipo, em Fujiko Mine. Acho que Michiko Tohachi, isso é um tópico pra depois, mas já vou jogar agora, que Michiko Tohachi é mais a idealização do amor do que o romance em si. Acho que ele idealiza de uma forma que contrasta com a personalidade da Michiko. Mas ele é tudo meio romântico, assim, Michiko Tohachi. Ah, sim. Ele usa o setting latino dele é basicamente base pra romantizar tudo, assim, o cenário, as pessoas, enfim, depois a gente chega nisso, mas fato é que ela é bem romântica no sentido da escola literária mesmo, né, onde tudo é exacerbado e tal. Esse não é o melhor episódio que ela fez, ao meu ver esse é um dos piores episódios de Samurai Champloo, mas ele ao menos, tipo, ele tem um estilo bacana de se ver, assim, tem um storyboard bom, tem uns shots bem legais, porque ela, como uma pessoa que assiste muito filme, etc, ela tem muito conhecimento de cinematografia e etc, então ela demonstra isso nos trabalhos dela e inclusive nos primeiros trabalhos de storyboard e episódio director. O episódio 5 eu não lembro qual que é. É o das mulheres que se voluntariam pra ser modelos daquela arte lá, e o ukiyo-e lá, que é tipo isso. Uma xilogravura. Exatamente, tipo, esse episódio é um episódio pintura que... corporal, é isso? Não, é na madeira. Isso, elas se fazem de modelo e aí tinha um personagem lá que era um pintor que pintava a partir dela. É, você também vê outra característica dela, que além de trabalhar com o papel da mulher, ela também gosta bastante de abordar o papel da arte na sociedade, você pode notar nesse episódio. O 18 lá do grafite também tem um pouco disso. Sim, em Fujiko Mine tem aquele episódio, o episódio 9, que é basicamente uma mulher que era uma obra de arte, né? Uma coisa que eu vou citar aqui frequentemente nesse cast, é que coisas que a gente vê futuramente na Saya Yamamoto, a gente já consegue perceber desde antes, assim. Mesmo coisas como Yuri on Ice, que aparentemente parece que dá uma quebra na carreira dela, só que dá pra ver que já tem alguns indícios antes. Enfim, o episódio 5 basicamente é isso, e trata da questão da arte, da questão da mulher também, da sensualidade principalmente, porque nessas xilogravuras e o que as mulheres elas meio que se despiam e tal. E a gente vê bastante da sexualidade e mostrar sexualidade e mostrar sensualidade, são coisas diferentes. É, em todos os trabalhos dela a gente vê isso, basicamente. E mostrar sensualidade entrelaçado com arte também, uma característica. Eu não cheguei a ver o episódio 22, mas no episódio 18 tu já vê que ela também não é muito viciada na própria fórmula, né? Porque, tipo, apesar dos episódios 5 e 11 serem bem românticos e sensuais, tipo, o episódio 18 não tem nada a ver, sabe? Ele é até um pouquinho convencional, só que ele tem um... Ele consegue ser passional de uma forma charmosa, mas não sexualmente passional, sabe? Ele é... Como é que eu posso colocar? A comédia dele é passional, né? Inclusive, eu citei com vocês, né? Uma punchline muito boa, que é o Mugen interagindo com o professor. E daí o Mugen... Eles estão lá brigando, aí o professor dá um argumento lá, e aí o Mugen, ainda em de briga, fala, eu aceito, carai. E aí em Space Dandy tu tem a mesma punchline, cara, e em Space Dandy é sobre o Dandy e o parceiro dele, Rockstar, lá, terem a mesma visão romântica sobre o rock, né? Romântica não. De certa idealizada. Forma é, na verdade, é idealizado. Inclusive foi nesses foi em Samurai Champloo que ela pôde principalmente mostrar muito do estilo visual dela, né? Porque no estilo visual dela ela tem uns três estilos visuais claros, assim. Um é que é um estilo, é tipo o estilo de Michiko Tohachi, que é um estilo, assim, bem, parece ser bem real, sabe? É aquele estilo que ela retrata muito o setting, como a gente já citou aqui, ela trabalhou bastante em background, então, às vezes, ela dá um destaque muito, muito grande pro cenário. Ela, inclusive, fala que isso foi um detalhe que ajudou muito nos storyboards dela e nos trabalhos posteriores dela. Samurai Champloo foi, basicamente, onde ela inclusive mesmo disse que foi onde ela teve uma das maiores liberdades criativas de trabalhar sobre, né? O Watanabe é um diretor que, tanto em Cowboy Bebop quanto em Samurai Champloo, e principalmente em Space Dandy, é um diretor que ele dá bastante liberdade para os storyboarders, para os episode directors trabalhar da maneira que eles quiserem, né? Ela fala que muitos diretores ficam corrigindo coisa e etc, e o Watanabe não. O Watanabe, ele geralmente pede sugestão para essas pessoas que trabalham nos episódios, ele aceita o que elas fazem, sabe? Desde que seja algo criativo, vai ali pra tela. Até, assim, eu não sei muito de detalhe de produção, mas imagino que até em Zankyo no Terror, né? Porque ele puxa o Tactical pra dirigir junto com ele, né? Sim, sim. Que era também um nome novo, né? Ele é alguém bem liberal dentro das suas produções, né? E o episódio 22 que o Igor falou, na verdade é um episódio totalmente porra louca. É um episódio que é basicamente o Mugen, o Jin e a Fu, eles acham lá um pessoal que tá meio que num vale ali, e esse pessoal, eles meio que estão parados no tempo. Eles estão num ano em que a era Tokugawa já passou, sendo que esses caras, eles estão falando da era Tokugawa toda hora. Basicamente, no final das contas, é revelado que, tipo, todos eles ali são zumbi, e o episódio acaba com o meteoro caindo, e é isso. Esse episódio é um pouco da Sayamamoto em termos visuais, muito de características de direção dela que a gente vê aqui, a gente vai ver depois. Só que é um episódio muito de um roteirista que vai trabalhar com ela posteriormente, que é o Daisato. Daisato, pra quem não sabe, é um roteirista que trabalhou muito na Manglobe e também um pouco na Bonus. Ele fez séries como Eureka 7, aí depois ele fez Ergo Proxy, essas são as mais relevantes dele, né? Mas ele também já trabalhava com a Watanabe desde sempre. Tem uma entrevista, que se não me engano é na Anifest 2012, que é um evento lá nos Estados Unidos, que tava o Daisato e ela, e eles falaram que basicamente quem foi que fez com que os dois se unissem pra trabalhar depois foi o Watanabe, né? Porque o Watanabe já conhecia o Daisato desde Cowboy Bebop. O Daisato, ele trabalhou em alguns episódios de Cowboy Bebop. Basicamente, Samurai Champloo foi onde ela floresceu como um artista. E estando ali na Manglobe, né? A Manglobe era um estúdio conhecido muito por dar liberdade artística para os seus criadores, né? Tanto que lá saiu coisas como Samurai Champloo, Ergo Proxy, um favoritinho do Igor, que é o Samurai Flamenco. Favoritinho e... não, favoritinho não, só injustiçado. E o mais importante, Gangsta. Gangsta, o último anime deles foi Gangsta. Na verdade, tu poderia só ter dito, a Manglobe, ela realmente dá muita liberdade pros profissionais, né? Tanto é que ela faliu. Por trás de uma falência de um estúdio, há várias variáveis. Então, tipo, é meio difícil dizer que foi só por causa de liberdade criativa, mas certamente, tipo, você dá muita liberdade criativa, é difícil de você agradar muito o público, né? A maioria das vezes. Mas ali mesmo, enquanto ela tava trabalhando em Samurai Champloo, como ela era uma pessoa nova ali, conhecia poucas pessoas, ela queria meio que, digamos, provar que ela queria realmente produzir suas próprias coisas, etc. E daí ela fez uma série de diferentes storyboards e tal, e mandou pro diretor do estúdio. E o diretor do estúdio, ele gostou de um dos storyboards, que um desses se tornaria Michiko to Hachin, que é uma série que ela só vai realmente, digamos, estrear em 2008. Esse storyboard que ela fez foi em 2005. Ela tava ocupada e ela deixou de lado essa ideia enquanto pensava em algo durante alguns anos. Ele falou, segura essa oferta aqui. Ela ficou muito ocupada com Samurai Champloo, né? Ela ficou muito ocupada e preocupada, né? Porque ela queria demonstrar quem o estilo dela e quem ela era em Samurai Champloo também. É interessante porque tu pega que a primeira vez que ela trabalhou de forma mais autoral foi em Samurai Champloo, né? Sim. E depois tu vê várias referências do Watanabe no trabalho dela. Por exemplo, ela faz abertura e ela usa óculos escuros, que já é alguma coisa que a gente citou. Caraca, acho que isso é bem específico, hein, Igor? Acho que são duas coisas bem específicas, principalmente fazer aberturas. Não vou nem falar que óculos escuros é um estilo único, eu entendo, mas fazer abertura é bem abrangente. Sendo que ela já fazia antes, já. Ela fazia algumas aberturas antes, mas ela teve influência do Watanabe, sim. Até porque ela trabalhou muito depois com o Watanabe em séries posteriores dela. O Watanabe, ele foi produtor musical em Michiko to Hachin e, se eu não me engano, em Fujikomine também. Produtor musical, pra quem não sabe, é a pessoa que chama os profissionais faz pra produzir, nesse caso, a música. Não foi ele que fez a trilha sonora. Tem que ser alguém que sabe bastante de música e tal, e o Watanabe sabe bastante de música. Nos trabalhos dele, ele demonstra isso. E por causa disso, a gente também sabe que o Watanabe conhece um brasileiro. O Watanabe, ele é um cara que ele gosta muito de música brasileira. Tipo, tanto que em Cowboy Bebop tem três personagens que aparecem recorrentemente, que todos os nomes deles são referências a músicos brasileiros. Cara, se tu para pra perceber em OST japonesa, algumas têm muita, muita influência de bossa nova. Até Evangelion tem um pouco, viu? E no caso do Michiko Toratin, foi o Alexandre Cassim, que já produziu o álbum do Los Hermanos, da Vanessa da Mata, do Caetano Veloso, então é um cara que entende de música brasileira. Sim. É, antes do lançamento de Michiko Toratin... É importante contar como que ela chegou à ideia de Michiko Toratin. Nos tempos de Madhouse, como produtor assistente, é basicamente um trabalho infernal que você não tem vida. Uhum. Ela não conseguia ter muito tempo pra assistir filmes, mas depois que ela saiu da Madhouse e foi pra Manglobe, ela conseguiu ter mais tempo pra assistir filmes. E daí ela assistia vários, vários filmes. E entre deles, Cidade de Deus. Cidade de Deus saiu em 2001, 2002, né? Foi por aí que saiu, se não me engano. Bom, ela viu Cidade de Deus lá pra 2003, 2004. Ela gostou muito de Cidade de Deus, segundo ela é uma grande influência dela pra fazer Michiko Toratin. É tanto que, se eu não me engano, ela foi atrás de outros trabalhos do Fernando Meirelles. Sim, sim. Ela falou que a partir de Cidade de Deus, ela foi procurar outros filmes latino-americanos, né? Tem que destacar também que antes dela assistir Cidade de Deus, ela tinha separado do namorado dela, ela decidiu fazer uma viagem com algumas amigas aqui pro Brasil, e essa viagem ajudou na inspiração pro que viria a se tornar o Michiko Toratin. Sim, sim. Ela inicialmente foi pro México, uhum. Aí, tipo, ela foi pra lá e já gostou, tipo, do setting lá do México, e aí ela veio aqui pro Brasil, e aí, tipo, ela falou, mano, vai ser isso, sabe? Esse vai ser o principal setting pra Michiko Toratin. Ela visitou uma favela e ela falou que ela não viu nada demais acontecer, ela não foi assaltada nem nada, mas ela falou que quando ela tava saindo da favela, ela viu uma viatura de polícia toda cheia de furo de bala. Sim. Ela até brinca que se ela tivesse visto Cidade de Deus antes, ela nunca teria vindo pro Brasil. Entendível, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela disse que foi pra lugares que normalmente turistas japoneses não vão, né? Ela visita uma favela. Se bem que hoje em dia todos os turistas vão pra favela comprar coxinha. Uma coisa era... hoje em dia, outra coisa é há mais de 10 anos atrás, né? Mas enfim, o entrevistador pergunta pra ela o que fez com que ela ficasse tão ligada nesses filmes latino-americanos, né? E ela diz que é basicamente o conceito tipo de... que o termo em inglês é thrilling life. A tradução seria mais ou menos pra... É uma vida, tipo... animada é uma palavra certa, só que... Não tem a mesma nuance da palavra. Uma vida caliente. Seria uma vida de arrepiar. É emocionante, emocionante, uma vida emocionante. Serial radical. Ela percebe muito isso porque, cara, só você comparar com a vida no Japão. Vida no Japão é muito trabalho, trabalho, trabalho, questão do salário man, etc. E no Brasil, ela diz que esse thrilling tem vários sentidos que a gente pode ficar falando, assim. Tipo, tem essa questão que é uma vida um pouco mais animada, então, tipo, as coisas, elas são menos fechadas em termos de ficar trabalhando toda hora, e aí tem um pouco mais de liberdade, mas ao mesmo tempo é algo bem mais violento. É uma vida cheia de adrenalina e perigo, vamos colocar assim. Sim, sim. Eu acho que é bem isso que ela quis dizer. Acho que o bom exemplo disso é tu chegar numa esquina e tem, tipo, um bando de molequinhos junto com uns três tiozão jogando futebol no meio da rua. Sim. São coisas do tipo. Ela disse que foi isso que cativou ela nos filmes latino-americanos e que é algo que ela representa em Michiko Toratin, né? Até porque Michiko Toratin, assim como Samurai Champloo, aí é uma influência. É um... basicamente um road movie. Road... series, né? Então, basicamente, a série seria, agora falando um pouco mais sobre a série propriamente dita, a Hannah Morenos, que é a garotinha. A Hatim? Ela é salva, entre aspas, pela Michiko Malandro. Michiko Malandro. E a partir disso, elas partem uma jornada pelo país que supostamente, e de forma mais semelhante ao Brasil. É pra ser o Brasil, tá ligado? Só que eles não usam o nome de verdade. Mas tem uma cena que eles abram um mapa e, tipo, é um mapa de verdade. Tá lá Minas Gerais, tá ligado? Não. Tá Mato Grosso, e quando muda a posição da câmera, tá Brasil no mapa. Brasil. É um Brasil com influências de outros países da América do Sul, né? No fim das contas. E não só da América do Sul, né? É na América Latina. Ela pegou... Um país latino. É um país latino. Uhum. E aí, basicamente, as duas saem em busca do Hiroshi Morenos, que é o pai da Hana, e o ex-namorado da Michiko. E é interessante porque tu comentou, Pedro, dessa disparidade entre a vida japonesa e a vida do Brasil. É legal tu perceber o quanto isso muda quanto isso afeta nos personagens da série, né? Porque, assim, independente do mundo de Michiko Tahitin ser bem maluco ali, sabe? Tipo, tu vai pra Amazônia e tem as ruínas maia, e do outro lado tu tem, o deserto. E, sei lá, daí tu tem tourada, samba... Tem um Chinatown lá. Tem Chinatown bem sofisticado até pra Chinatown. Tu tem garrafa de 51, fardo de Brahma, essas coisas. É uma mistura, Mas apesar de tudo, os personagens, cara, tu vê uma fidelidade muito grande na representação de, sabe, pessoas classe média baixa. Na verdade, nem questão de financeiro. Seria um pouco até rude da minha parte entrar na questão financeira. Não é classe média baixa, tipo, não tinha nova classe média nessa época, Igor. Não faz nem sentido, né? Pessoas humildes. Pessoas sem muito estudo, sabe? Que nasceram no meio de crime, não tiveram muita escolha e nunca foram pra uma escola. Uhum. Então, tu vê esse comportamento que, pra anime, é quase alienígena, sabe? Uhum. Eu não consigo citar uma personagem que seja como a Michiko. O fato da grande quantidade de personagens negros também. Ah, é. Uhum. É, isso é algo que a Sayamamoto, ela faz bastante nos trabalhos delas, que é representatividade. Nos animes, ela coloca bastante, tipo, personagens de diferentes nacionalidades, diferentes etnias. A gente vê isso muito aqui em Michiko Tahitin, né? A gente vê pessoas negras, pessoas mulatas, pessoas brancas. Isso é algo bem legal, né? Tipo, não é que em alguns animes que, tipo, sei lá, retrata o Brasil e aqui é tudo floresta, não sei o quê. É, tu chega aí e tem os caras fazendo embaixadinha com tudo, tá ligado? O anime, ele acerta muito em algo que caracteriza o Brasil, que é a mistura. O fato de ter vários lugares e várias pessoas de diferentes maneiras e que interagem entre si, criando uma coisa só. E sim, tipo, ela, e ela não é um estereotipo, tipo, você tá ironizando nisso, que tem o Léo de la Iglesia, que é um personagem americano. Tem um nome latino, mas ele é americano, né? E Yuri on Ice aí você vê bastante também. E Yuri on Ice tem muita, né? Tem muita representatividade, até porque os patinadores são de vários lugares diferentes. Fujikumine nem tanto, por isso também. Sim, porque ela viaja por vários lugares. Tem um episódio que vai pra Cuba, né? Como eu tinha dito antes, ela trabalha com temas de sexualidade e sensualidade. E em Fujikumine, por exemplo, você tem o Oscar, que é o assistente do Inspetor Zenigata, e ele é alguém claramente gay, alguém claramente atraído pelo Inspetor Zenigata. Em Michiko Tahitin, por exemplo, dá a parecer que a Tsuko, ela tem certos sentimentos pela Michiko. Ah, acho que o troço da Tsuko é mais complicado. Pode ter algo envolvido relacionado à atração homossexual, mas eu acho que também tem outras coisas, tipo, relacionado à amizade e tal. Não, assim, eu acho que grande parte do ponto da Tsuko é ela ser esse turbilhão com confuso que nem ela parece se entender, né? Só que eu acho que o final é até um pouco conclusivo, sim, em relação a isso. Claro, não vou dizer que ele, 100% a Tsuko é homossexual, mas, tipo, ele pende pra dizer que é, sabe? Ele dá a entender que a Tsuko é homossexual quando fala dos sentimentos dela, e aí ela quer esquecer a Michiko e tudo mais, né? E também tem, tipo, não só, tipo, homossexual, também a Michiko é praticamente uma irmã pra ela, tá ligado? Também. Algo que ela gosta de dizer é relação sem nome, né? Caso. É uma relação que vai além de simplesmente nomear. Tipo, ah, isso é uma relação de amor, isso é uma relação de amigos. Ela gosta de retratar relacionamentos que não dá pra você simplesmente definir por categorias. Aí você vê isso bastante em Yuri on Ice e em Michiko Tahitin, né? Dá até pra você fazer um paralelo entre a relação do Victor e do Yuri com a Michiko e a Tahitin, nesse sentido de serem relações que vão além de simples denominações. Até porque relações humanas não têm denominação, né? Queira você, né? Não existe, tipo, ah, eu sinto isso por essa pessoa e o meu sentimento é fechado nesse quadradinho, assim, que tem esse nome e tal. Não, isso não existe. Soa bastante natural, né? Nesse sentido. E aí, outro tema que ela trabalha bastante em Michiko Tahitin e em Fujikumine, em Yuri on Ice ela não trabalha tanto, mas é a mulher, representação da mulher, como a gente já tinha falado em Samurai Champloo também, dois episódios que ela trabalhou, ela também colocou essa questão lá. E ela diz em uma entrevista, era uma entrevista que foi feita no período de lançamento de Michiko Tahitin. Ela disse que um dos temas que ela gosta de trabalhar em anime é a mulher, tipo, como retratar ela e as várias facetas de uma mulher e como ela pessoalmente se sente, sabe? Na época de Michiko Tahitin, ela queria especificamente fazer um anime sobre uma mulher forte. Ela até comenta, se não me engano, era uma entrevista relacionada ao lançamento de Michiko Tahitin nos Estados Unidos. O anime ia passar tarde e ela disse que que era um anime feito pras mulheres que trabalham e chegam cansadas em casa pra elas poderem assistir. E é feito pra elas, sabe? Acho que é no lançamento no Japão mesmo, no caso. Porque o anime, ele foi lançado num time slot de TV tarde. E aí era pra essas mulheres que trabalham tarde, chega em casa pra pegar uma bebida e simplesmente assistir. E é interessante porque o Brasil, a brasileira, pelo menos, né, era a melhor escolha que ela podia fazer nesse sentido, né? Porque eu acho que não é nenhum estereotipo, eu acho que é... A gente tem uma figura muito forte de mulher no Brasil, no caso. É, exatamente. Uma figura internacional. Uhum. E, cara, a Michiko em si é engraçada, porque ela é a morena, né? Digamos assim, ela é a morena. Só que, apesar dela ter toda essa sensualidade, dela ser uma mulher vaidosa e tal, ela não é uma mulher que se submete, né? Ela dificilmente se submete a qualquer homem. Na verdade, isso acontece com o Hiroshi, com aquele cara... Bruno, na... É o cara lá amarelo. O cabeleireiro, o episódio do cabeleireiro. Isso. Então, tipo, tu tem uma posição muito ativa da Michiko em relação a tudo, sabe? Ela faz o que ela quiser e é isso aí. Ela é vaidosa, mas ainda assim ela não precisa se submeter, não precisa da aprovação de ninguém, né? É uma personagem muito interessante, né? Até a posição dela como alguém meio sem muito conhecimento, meio que faz com que ela vá de cabeça, assim, porque ela quer, sem pensar em consequências, sem entender algumas coisas que estão acontecendo ao redor dela. Ela quer e ela faz, e é isso aí, foda-se. O jeito dela também gera muitos conflitos dela, que ela tem com a Hannah, no caso, porque um aspecto que elas compartilham é as duas são teimosas demais pra uma admitir que tá errado, no caso. Ambas são bem fortes em relação, tipo, a buscar o que elas querem, só que a Hannah... A Hannah, ela faz as regras, tipo, né? Ela faz respeitando as leis, indo trabalhar, e a Michiko, ela faz, tipo, vou roubar aqui. A Hannah não quebra, tipo, uma garrafa na cabeça de alguém. Mas ao longo da série, conforme a relação das duas vai se desenvolvendo, dá pra ver que uma vai ganhando alguns traços da outra, tipo... Em alguns momentos a Michiko começa a refletir mais nas consequências antes de tomar qualquer ação. E a Hachi em alguns momentos age de uma maneira mais impulsiva, sem pensar muito nas consequências. Mas é curioso porque, assim, apesar, tipo, da Michiko ela ser criminosa e tal, etc. O anime, ele faz questão, tipo, de não retratar ela como uma assassina, sabe? Porque ela foi buscar a Lahana com um simples objetivo, né? De achar o Hiroshi de novo. Então, Sim. Tipo, ela não tá ali por motivos, tipo, de crime. Ela tá ali por um motivo honesto, pra um motivo que ela realmente quer, sabe? Mas existe até uma certa honestidade no fato dela ter sido presa, porque ela não fez crime algum. É, foi tudo uma armação. Foi pro Hiroshi, não foi pro Hiroshi ir embora? Ou foi, tipo, foi muito afetado? É, foi em parte disso também. Foi um plano do Satoshi, o Hiroshi aproveitou e escapou também, enfim. Só não vamos ficar com muito relativismo moral aqui, porque, tipo, ela bate nas pessoas, agride, sim, faz claro, depredação claro. Pública, rouba bancos. Ela só não, tipo, mata pessoas. É, ela não mata tira ninguém. Pessoas. Ela não chega, tipo, tão extremo quanto matar a gente, sabe? É. Voltando pra questão de background, porque, cara, Michiko Tohachin, boa parte do charme do Michiko Tohachin é o background, né? E eu diria que nem só a parte da ilustração, mas como ele tenta caracterizar aquele mundo, né? Porque é um mundo essencialmente latino, mais do que o Brasil até, né? É como se o Brasil só tivesse as partes exóticas, no caso. Exato. Exatamente. Não. Tem umas partes que elas vão pra cidade lá, normal, tipo, que, né, é como se fosse São Paulo, assim. É o episódio em que elas vão pra aquele laboratório lá de tomates, tipo, porque é basicamente São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro são exóticos nos seus próprios sentidos. Tem dançarinas de samba vestidas completamente em cima de carros em São Paulo? Tem. Carnaval tem aqui, ué. Tem. Ela foi pra lá assim. No carnaval. Ela foi pra lá no carnaval, tá certo. Sim, foi. Certo. Não só as mesmas cidades. Esse episódio que eu falei que é do laboratório de tomate, mas são tipo cidades semelhantes, tipo prédios grandes, as coisas do tipo. Uh-huh. Metrópolis. É tipo São Paulo. Os associam São Paulo e Rio de Janeiro. Ela disse que queria, na entrevista ainda, que a gente tá saindo pra caramba aqui, ela disse que queria retratar vários, digamos, pequenos detalhes que façam com que o mundo, ele pareça mais, digamos, mais real mesmo, sabe? Que pareça um mundo mais autêntico e um mundo, tipo, detalhado e etc. E eu acho que, apesar de sei lá, elas estarem na Amazonas e do lado vai pras ruínas maias, mas a gente ainda consegue ver bastante detalhezinhos que, juntando todos eles, adicionam bastante pra criar... A ideia de um mundo crível e vivo. É. Principalmente mundo vivo, né? Eu acho que algo que descreve muito é o fato de ser um mundo vivo. Uma coisa que exemplifica muito isso é o episódio 2, a vidente no bar lá, falando com a Mitico. Isso é coisa que você vê no Brasil, tipo, totalmente. É, o negócio mais Brasil é esse negócio de cartomante, essas porras assim, né? Pessoa dando golpe. Exato. Episódio do médico. O médico, na minha cabeça, ah, que aquilo lá é o Acre. Cara, quando eu ia pro caminho da escola, tinha um grafite tá na parede de uma cartomante falando que tirava a porra toda, não sei o que, blá blá blá. Traga o seu amor em 3 dias. É, traga o seu amor em 3 dias, isso aí também. Faço todo qualquer tipo de trabalho, isso também ia ser clássico também. E o interessante dessa cena da cartomante mesmo é que ela evidencia bastante isso da personalidade mais simples da Mitico, porque ela acredita naquilo, enquanto a Hannah, ela sabe que aquilo é um golpe. Uhum. Foi nesse momento que eu entendi a Mitico, assim, a como Mitico personagem. E eu achei fantástico. Outras coisas legais da caracterização do mundo é que, sabe, nem todo lugar precisa estar cheio. Não sei se vocês tiveram essa percepção. Tipo, ela tá num barzinho, todo barzinho é meio abandonado, sabe? Se tem duas, sim, três pessoas, é muita gente. Tem um tiozão no canto só. Aquela loja de pastel de flango, monte a gente na maioria do tempo. Aquela que a Ratinho trabalha. Isso. É, a Renata trabalha em um restaurante chinês, aparentemente, né? Consegue ser um mundo bastante palpável, mas de certa forma melancólico e solitário pras duas, né? É muito legal, cara. Mas eu acho que principalmente é um mundo thrilling, vamos usar essa palavra. É, a palavra mesmo que a Sayamamoto usou pra descrever o feeling dos filmes latinos, você consegue perfeitamente transmitir pra cá. E aí eu acho que algo legal de citar agora, quanto mais os personagens, e que a gente já citou um pouco aqui, é que a Mitico, ela idealiza bastante o Hiroshi, né? Não só a Mitico, a Mitico e o Satoshi. E o Satoshi, é, Mitico e o Satoshi. E eu acho que é aí que vem uma das partes principais da mensagem de Mitico Torrachin, né? Porque o Hiroshi, no final das contas, ele é uma pessoa não muito legal. Ele é alguém que aparentemente abandonou elas e ficou por isso mesmo. Abandonou a Mitico e abandonou a Hannah e ficou por isso mesmo. E no final das contas, tipo, o que eu acho que a mensagem de Mitico Torrachin passa é que é um pouco o que a gente já falou em Millennium Actress, que a viagem importa mais que o objetivo no final das contas. Porque o que realmente floresceu nessa viagem não foi a volta do amor pelo Hiroshi ou o amor paternal da Hannah e do Hiroshi, mas sim a relação que elas criam, né? Elas construíram, criam, né? Antes de eu falar do tema, eu quero voltar no Hiroshi. E eu não vou dizer que o Hiroshi é uma pessoa má. Eu até entendo por que a Mitico e principalmente Satoshi idealizam tanto ele. Ele é uma pessoa, ele tem sua falha. Falha mais principal dele não conseguir ficar com uma mulher só. Não. A parada do Hiroshi é que ele quer fazer umas paradas aí e quando ele cansa, ele vai pro próximo e é isso aí. É isso. Ele não fica em um lugar só, no caso. Ele manda o famoso jargão do futebol brasileiro, minhasher. Ele é o famoso cara, vou comprar um cigarro. É isso. Exatamente. Muito comum no Brasil, diga-se de passar. Exato. Mas se tu vê, tipo, o flashback do Satoshi, o Hiroshi arrisca a vida dele pra salvar o Satoshi, no caso. É, mas é quando ele era criança, né? Contra a Mítico também, tipo, ele foi assaltar ela e ela tava com as tetas de fora. E ele, tipo, para de tentar assaltar ela só pra vestir ela. Não, mas ali provavelmente ele era meio cabaço, então. Cara, é o Hiroshi, eu duvido que ele era meio cabaço nessa época. Eu duvido. Mas ele é alguém que mudava de lugar toda hora e mudava, tipo, de o que fazia toda hora, né? E, cara, isso é algo que a Hannah percebe desde o começo. E a Hannah nunca se importou com o Hiroshi de verdade. Tem até os momentos que ela entra em conflito com o Satoshi por causa dessa visão idealizada dele. Tanto que no final da série, tipo, quando ela narra falando que o Hiroshi foi embora, ela fala como se fosse a coisa mais natural do mundo ele abandonar ela. Ela não se importa com isso. É, ela nem chega a mencionar diretamente, né? Ela, tipo, ela tá vivendo a vida dela e daí ela fala, bah, era pra ser um momento em que eu ia resgatar a relação com meu pai, mas aí foda-se. Ela fala, durou 6 meses e depois ele arranjou outra amante e fugiu. É, e ela fala que não era o que ela queria nunca, né? Então... É, a Hannah ela basicamente só tava procurando pelo Hiroshi, pela Mitico, né? A Hannah queria fazer a Mitico feliz, né? Não no começo. No começo ela tava indo mais porque a Mitico tava brigando ela. Né? Ao longo da série, né? Que elas No começo a Mitico, ela tava usando a Hannah pra encontrar o Hiroshi. Tipo, não é nem na questão de ser pai dela. Ela tava usando ela como objeto pra ir atrás do Hiroshi. Uma desculpa, daí nesse processo que tem o crescimento da relação das duas. Sim. Mas pensem de novo, né? Tudo é muito passional em Michiko Tohatin. E talvez até... Não dá pra dizer que é mais passional que as outras séries dela. Mas, tipo, ela usa bem esse setting latino de touradas e bares solitários, bossa nova, pra deixar tudo mais à flor da pele, né? Relação da Michiko com a Hana, relação do Satoshi com todo mundo, na verdade, né? Com o mundo, com a gangue dele, com o Hiroshi. O jeito que as pessoas veem o Satoshi, no caso. É, o Satoshi é um ótimo personagem, né? O Satoshi eu acho que não é o melhor personagem. Eu acho que tanto a Hana quanto a Michiko são personagens mais bem desenvolvidos que ele, mas ele é um personagem favorito da série. É, eu concordo contigo. Eu não sei se é coisa da Sai Yamamoto transformar os settings que ela pega em passionais, ou se ela pega settings passionais sabendo que é isso que ela quer fazer, sabe? Que ela fala de patinação no gelo, ela fala de uma história de uma espiã que usa de sensualidade pra... Espiã não, né? Uma ladra que usa de sensualidade pra roubar, e fala de um road movie num setting latino, né? Eu acho que é um pouco dos dois. Algo que ela diz em entrevista é que pra você produzir conteúdo, assim, animes, essas coisas, tipo, ela acha que é muito importante viajar. Ela acha que é muito importante, tipo, você ir no local e ver como as coisas realmente são. E, tipo, não você só consumir coisas por livros e filmes e tal, porque, assim, eles são importantes, mas eles têm a visão do diretor ali, né? Não é como se fosse a visão real mesmo das coisas. Isso me leva pra uma das coisas mais certas que o Hayao Miyazaki já falou, que hoje em dia tem muitas pessoas que não vivem fazendo animes. O anime, segundo o Hayao Miyazaki, é ilusão de vida. E as pessoas que estão fazendo anime hoje em dia não vivem, segundo ele. É, o Miyazaki, ele diz que muitas pessoas produzem anime, eles se voltam muito pro universo otaku e ficam fechados nele e não observam a vida real. A vida real mesmo, né? Eu não acho que isso seja necessariamente um problema, porque tem o Hiroyuki Masha, alguém bem assim, e eu adoro o estilo dele. Mas, de fato, é sempre bom você ter um equilíbrio na mídia com pessoas como a própria Sai Yamamoto, né? Que ela acha que é muito importante você ver a vida real e conseguir transmitir, ao menos, parte dela nos seus trabalhos, né? E vamos lembrar que o Hiroyuki Maishi é amigo da Sai Yamamoto, né? Pois e é. O Hiroyuki Maishi viajou pros Estados Unidos e faliu a Gainax de tanto bebê lá. Mais ou menos. Cara, eu acho que o Maishi viveu também pra fazer Gurren Lagann pra gente. Sim. Ele foi pro espaço, assim. Certeza. Ele foi pro espaço, certeza. Mas a gente ainda tem exemplos, ReZero, de séries que não conseguem ver a humanidade nas coisas, né? É tipo comparar Malhação com a sua visão idealizada de jovens andando de skate com a novela das nove, que retrata um Brasil mais realista. Caralho, cara, que porra é essa? Boca Juniors, você tirou isso. Até me perdi, o que a gente pode falar agora? Enfim, Michiko Tohatin, pra mim, é o melhor anime que a Sai Yamamoto dirigiu. Pra mim, é o mais consistente, tem os melhores personagens. Os melhores momentos também. Apesar da direção dela em Fujikomine ser algo bem mais autoral e bem mais original. Bom, porque todos os trabalhos dela são bem autorais e originais. Até porque todos os animes que ela produziu são originais. Mas apesar de Fujikomine ser algo que ela transmite bem o seu estilo, eu acho que eu gosto mais da direção dela em Michiko Tohatin, justamente por ela dar esse destaque ao setting e por ela dar esse pacing, essa atmosfera de road movie, que é tipo uma das coisas que eu mais adoro em cinema, assim. Eu adoro filme road movie. Mas assim, a direção dela, mesmo sendo uma simples, ainda é bem ousada. Tem cenas de ação muito boas. Na entrevista que ela fez na época do lançamento de Michiko Tohatin, tem umas características bem específicas dela no storyboard dela. Storyboard geralmente, tipo, seria o rascunho da cena, né, do frame da cena, com algumas indicações pra outras áreas da produção, tipo, indicação pra fotografia, pra coloração, edição e etc. Mas, tipo, ela coloca algumas coisas no storyboard delas que como se fossem coisas, tipo, ah, é nessa cena que a Hana mostra a sua verdadeira personalidade, sabe? Ela adiciona esses apontamentos que façam com que a cena realmente transpareça algo a mais, né? Realmente transpareça a realidade mais. E uma coisa que eu acho que não tem muito a ver com os outros trabalhos da diretora, mas que eu gosto muito em Michiko Tohatin, é como ele é cruelmente controverso, sabe? Ele quer que tu goste do Satoshi, ele faz tu gostar do Satoshi, mas ele mostra o Satoshi afogando um cara, sabe? Obrigando um cara a se afogar. Não é ao mesmo tempo você vê a dor do Satoshi a tá afogando esse cara. Ele é cruelmente controverso. Não tem como ser mais passional que isso, sabe? É bastante incrível. Eu só não gosto muito da Atsuko, mas de resto... A Atsuko dá pra ser uma personagem melhor. Eu acho que, assim, eu gosto muito dessas séries que, assim como Samurai Champloo, tipo, são vários episódios episódios. Tipo, cada episódio é uma coisa diferente, totalmente nova. Mas eu acho que isso prejudicou um pouco a personagem da Tsuko, porque ela não parecia uma personagem muito consistente, sabe? E acho que no final das contas, tipo, o desenvolvimento dela foi um pouquinho prejudicado por causa disso, sabe? Sobre o Satoshi, tipo, é um cara que tá se encurralando cada vez mais na própria merda. Ele tá se afogando na própria merda e tu vê a dor dele. E ao mesmo tempo que tu vê o quão ele é um cara cruel, tu vê a parte dele que ele cria completamente com o amigo dele, vai salvar ele. Ele basicamente é o Zé Pequeno, até em design. O design dele é muito Zé Pequeno. Ele é o Zé Pequeno com óculos. É o Zé Pequeno com óculos. Gosto bastante da cena da morte dele. Eu acho bem crua e bem condizente com tudo que tava acontecendo na vida dele. É uma cena miserável e ele tem uma morte miserável e é isso. Solidão. さあ、すべてのことをやめ、胸だけをときめかせながら、私のことを見つめて。 Bom, depois de Michiko to Hachin, né, que lançou em 2008, só dando uma contextualizada antes, antes ela tinha trabalhado muito em alguns animes do Daisato, em Ergo Proxy e Eureka 7, por exemplo. Ela fez episode directors, storyboard lá. Já ali você também conseguia ver características visuais dela, como, por exemplo, tem um episódio em Eureka 7, que é o episódio 16, que ela faz storyboard e dirige. Tem uma cena que é meio tipo de um sonho, assim, e tem meio que um visual estilo grafite, sabe? Meio carvão, né? Esse estilo tu já vê um pouquinho ali no episódio do grafite em Samurai Champloo. Sim, também. Tu vê também algumas cenas, é tímido, mas tá ali, sabe? Uhum, sim, sim. É, tipo, em Eureka 7 foi uma sequência lá de sonho que ela usou isso, mas, tipo, se conseguia ver muito claramente, sabe? Outro aspecto também que ela demonstrou em Ergo Proxy, que a gente também falou em Samurai Champloo, é que ela é uma diretora que gosta de fazer comédia até. Tipo, a gente falou bastante de Michiko to Hachin aqui, que é passional, etc, mas tem muitas cenas muito engraçadas, como por exemplo a Hana bêbada com suco de laranja. A Michiko é dopada por causa da febre batendo no médico. Sim. Caraca, essa cena é muito boa. Tem toda uma construção pra Hana criar coragem de fazer alguma coisa pra salvar alguém, e quem ela queria salvar já tava batendo no cara. A Samoto diz que ela gosta de entregar diálogos como a punchline, muitas vezes, e que ela procura roteiristas assim no processo de pesquisa. A Michiko to Hachin, ela escolheu um roteirista com essa característica e também que retratasse mulher de uma maneira mais orgânica. E a gente vê, tipo, tem um episódio de Ergo Proxy. Eu não assisti Ergo Proxy, mas todo mundo que assistiu Ergo Proxy fala que esse episódio é bem claro. Tipo, um episódio de comédia, como se fosse um programa de TV, assim, sabe? E a gente vai ver esse aspecto de comédia dela refletir bastante em Yuri on Ice. Porque Yuri on Ice, provavelmente, é o anime dela que mais tem comédia, cenas, né, cômicas. E... Uhum. É, mas antes disso, a gente tem um anime... tem um episódio dirigido por ela em Point & Stalking, dirigido com o storyboard dela. Sim. Antes de Fujikumine até, né? Sim, bem antes de Fujikumine. Point & Stalking foi em 2010. É, 2010. Mas antes mesmo de Point & Stalking, como a gente já tinha dito, né, quando ela era produtora assistente e tal, ela foi lá na Gainax, porque muitas pessoas da Gainax trabalharam em Trava. Ela, inclusive, fez storyboard pro filme do ano, o Evangelion 2.2, o Rebuild. Se eu não me engano, ela fez especificamente uma cena que é um flashback da Misato, que é toda num estilo sketch também, só que tipo, o background é todo vermelho e a Misato ela tá num estilo meio sketch assim, só que na cor branca, não é num estilo carvão, como eu falei, no caso de Eureka 7, então tipo, ela criou relações tanto com o pessoal do estúdio cara, né, tipo Hideaki Anno, Kazuya Tsurumaki, e também com o pessoal da Trigger, principalmente com o Hiroyuki Maeshi, que é um amigo dela, né, inclusive o que levou a ela ir dirigir esse episódio de Penny Stocking foi o fato de que eles estavam um dia, assim, ela e o Hiroyuki Mai estavam num bar bebendo, a Saemamo tava reclamando da irmã dela, e aí o Hiroyuki Mai convidou ela pra dirigir um episódio de Penny Stocking, e esse episódio de Penny Stocking é exatamente, tipo, uma briga entre a Penny e a Stocking. São duas irmãs, pra quem não sabe, não viu. Metalinguagem. Isso. Pois é, metalinguagem bêbada, né? Pelos forres que ela mostrou em Michiko to Hachin e em Yuri on Ice, ela deve ter experiência. Sim, verdade. Pode ser até se dizer que um tema é álcool nos animes dela, mas enfim. E aí, Penny Stocking tipo, Penny Stocking, pra quem não sabe, é uma série de 2010, dirigida pelo Hiroyuki Maishi, enquanto ele ainda tava na Gainax, que basicamente seria a história, tipo, não é história, não tem uma história, é basicamente uma série de episódios aleatórios em que a Penny Stocking e o Gutter Belt, eles ficam matando uns demônios aí e coletando moedas pra ir pro céu, porque elas são, tipo, anjas caídas. É uma série com muita liberdade criativa, num estilo cartoon americano e cheia de putaria e cocô e... referências a outras séries e... espermatozoides soltados. O que tem em cartoon americano? Tem referência, tem violência, tem ação, não sei o quê. Tá, pega tudo isso e faz do jeito do Image. É basicamente isso. E adiciona sexo. Bastante. Muito. Isso. Muito mesmo. Aí pega isso e multiplica por 12. E já que é uma série com bastante sensualidade, né? Por que não também chamar a Sayama Moto, que trata bastante disso? Né? Mas o episódio dela, tipo, parece que é dirigido por ela em termos visuais, assim. Tem uma sequência lá que a Stalking, ela vai lá pra uma cidade, e aí tem um estilo meio... é um estilo que a Sayama Moto, ela gosta de retratar. Você vê em Yuri on Ice, por exemplo, quando tem aquela parte do Eros, em que o Yuri fala que, tipo, ah, é um conto em que é um príncipe que o rejeita a mulher e etc. Tipo, aí você vê que é retratado meio no estilo colagem, com seus contos de fada. Tem um pouquinho de colagem nesse episódio também. É, basicamente, tipo, esse episódio é legal de falar por conta da amizade que ela tem com Hiroyuki Maishi e pelo esse aspecto visual, assim. Enfim, basicamente depois ela vai trabalhar sua segunda série como diretora, que é Fujiko Mine. No Plus eu sei Fujiko Mine to Iwona. The Woman Called Fujiko Mine. Mas antes de falar da série propriamente dita, é curioso falar um pouco de como foi o processo pra ela surgir, né? Porque quando ela terminou Michiko to Hachin, ela tava trabalhando em uma série Mahou Shoujo. Vocês têm uma ideia, ela tava filmando uma série Mahou Shoujo que ela não conseguiu aprovação pra fazer, né? Então ela meio que tava trabalhando como storyboard, etc. Tava trabalhando, ajudando bastante o Takeshi Koike em Redline, né? Porque o Redline saiu em 2009. E foi nessa época, mais ou menos, chegou o produtor de várias séries e filmes de Lupin. Até do recente Lupin de 2015, ele foi produtor. Sim, sim. É. Ele convidou ela pra fazer uma série de Lupin comemorando os 40 anos da franquia. Aí ela respondeu, porra, eu não curto muito Lupin não, mas se for fugir com o Mini, essas tetas aí... O produtor garantiu pra ela que ia ter uma grande liberdade criativa. Então, as séries que ela teve, ela sempre teve muita liberdade criativa. E tipo, eu não tô exagerando com o Fujiko Mine essas tetas aí, porque ela literalmente falava que via Lupin simplesmente pra ver as cenas sensuais da Fujiko. É, ela gostava bastante da primeira série de Lupin, ela também gosta do mangá de Lupin, que mangá de Lupin e animes de Lupin são bem diferentes, como um todo. O mangá de Lupin é bem mais sério, bem mais... É a abordagem que ela quis trazer, né, pro Fujiko Mine. Aham, ela quis fazer uma série que se passa antes da formação da gangue de Lupin. Ela também gosta de, bom, Castelo Cagliostro, com basicamente todo mundo gosta, né? Sim. Clássico do Hayao Miyazaki e da franquia Lupin. E que ela gostava da primeira série também, que ela também assistia quando menor. Como o Eduardo disse, ela não assistia muito por causa do Lupin, ela assistia mais por causa da Fujiko Mine e das cenas sensuais dela. É, ela disse que ela assistia com a expectativa de ver os momentos em que ela tiraria a roupa. Pois é. Olha, tu nem precisava me dizer isso. Tu não precisava. Eu entendi enquanto via Fujiko Mine, porque puta que pariu. Qualquer momento é justificativa pra fugir com tirar a roupa em Fujiko Mine. Tipo, no primeiro, segundo, acho que até o terceiro episódio ali, ela tenta dar um contexto bom onde a Fujiko tirar a roupa seja algo impactante pro episódio. A partir do episódio do Goemon, na verdade eu acho que já é o terceiro, tipo, eles estão ali parados, tudo já se resolveu, aí o Goemon vai lá, cortei tua roupa, falou. Cara, ela só queria tirar a roupa da Fujiko, cara. Essa é a realidade. Aí, outra pessoa que ela chamou pra série, né? Porque ela decidiu fazer uma série focada na Fujiko Mine e muito baseada no mangá. E tanto que, tipo, mangá preto e branco. E ela quis trazer muito dessa atmosfera. A estética, né? Ela quis emular a estética do mangá. Isso, a atmosfera. Isso, a atmosfera séria e mais sensual do mangá. E a estética. Tanto que, tipo, a gente tem muito estilo grafite aqui que ela vai reproduzir em muitas outras aberturas que ela fez também. Enfim. Que ajuda ela bastante nessa série é o próprio Koike. O Koike, ela enquanto tava na produção de Redline, basicamente no final da produção de Redline, ela perguntou pro Koichi se ele gostava de Lupin, e ele disse que ele adorava o Cabigliostro, não sei o quê. Ela convidou ele pra fazer os character designers e ser animation director. E futuramente, essa série da Sayamamoto de Lupin gerou os dois filmes que o Koichi dirigiu de Lupin. Sim, porque é no mesmo tom mais sério, né? É praticamente uma sequência os filmes. Só não cita diretamente. A gente tá falando como se, tipo, ah, ela aceitou uma série, fazer uma série de Lupin. Isso é coisa pra caralho, tá ligado? Isso não é, não é pouca merda. Só trabalhou gente boa em Lupin, gente. Tipo, uhum. Hayao Miyazaki fez um filme de Lupin, sabe? Ela chegou a dizer numa entrevista que ela aceitou, daí no meio do processo ela viu que tava trabalhando com aqueles personagens, começou a sentir a responsabilidade daquilo. Ficava se questionando se ela tava fazendo aquilo direito. Também teve um grande terremoto na época de Fujikomine e ela perdeu um parente, ela ficou bem deprimida nesse processo. Foi terremoto que aconteceu lá perto de Fukushima em 2011, Foi de Fukushima, É, a série saiu em 2012, tava no meio da produção da série, então, tipo, ela diz inclusive em entrevistas que ela não tava muito no clima, tipo, de usar sensualidade toda hora, sabe? Tipo, tanto que no primeiro episódio eles tiveram que mudar uma coisa, porque no primeiro episódio era uma ilha, ia ter uma cena com tsunami, e aí no meio da produção da série ela ficou meio deprimida. Bem avalada. E, de certa forma, isso levou a gente a ter Yuron Rice. É, desde o final da produção de Michiko to Hachin, desde o final não, desde o meio, assim, ela começou a entrar no mundo de patinação do gelo, aí começou a gostar ainda mais, e aí, quando aconteceu isso, tipo, ela pensou, cara, agora eu quero fazer algo que eu realmente amo de paixão, e que era a patinação do gelo. Basicamente se questionou se ela realmente gostava do que ela fazia, e se eu tô aqui é pra fazer o que eu gosto, né? Sim, depois da produção de Fujikomine, né? E enfim, aí, depois de toda essa contagem de fatos por trás da produção, e que fala um pouco sobre a Sayamamoto, a gente vai pra Fujikomine, que eu não sei, o que vocês acharam, geral, de Fujikomine? Tipo, eu gostei por causa muito do estilo, tipo, é a série que ela mais transparece o estilo dela, é uma das séries mais bem dirigidas dela, os personagens são carismáticos e tal, mas achei bem abaixo, não bem abaixo, mas abaixo do nível de Michiko to Hachin, tipo, certo? Olha, eu vou falar pra vocês que eu gostei só pelo primeiro episódio, todos os outros episódios nem precisavam existir, eu já tava convencido ali, porque o primeiro episódio é do caralho, assim, ele sumariza tudo que é a série Yamamoto. O resto é meio que uma extensão do primeiro episódio, só que nem tão bem feito, né? Ali tu tem a questão da mulher tratada como objeto que se solta das amarras, né? E ela chega até a passar a perna no próprio salvador dela, né? Ela não tem medo de encarar os desafios através da sensualidade. A sensualidade é um ponto muito forte na Fujiko nesse primeiro episódio, tipo, não é como se ela usasse de qualquer jeito, não. Quando ela usa, ela causa um impacto, sabe? O Lupin fica meio desatordoado, sabe? Quando ela tira a roupa do nada. É bem do nada. É fenomenal, cara. O estilo visual é lindo. Em todos os episódios, inclusive. Não só no primeiro. O negócio é de outro mundo mesmo, cara. Não só a questão da animação. A animação, ela é mais, assim, no primeiro, no último episódio. Alguns outros episódios no meio são bons. É, acho que, tipo, a animação tem pelo menos um bom momento pro episódio. Mas a fotografia é fenomenal. É, eu tinha dito antes que ela gostava de Rosa de Versailles. Eu acho que aqui ela demonstra bastante isso, né? Principalmente com o personagem do Oscar. Eu acho ele até interessante como personagem, apesar dele ser meio que jogado de lado depois. Só que eu acho ele bem interessante, tipo, em termos de produção, porque as roupas dele foram baseadas em um patinador, né? Um patinador famoso. Então, tipo, ele retrata muito desses personagens um pouco mais frágeis, um pouco mais passionais, que ela também gosta de retratar, além de ser um personagem claramente homossexual. Eu acho ele mais interessante pelo que ele representa, mas não tanto pelo como ele é, né? O Oscar é um personagem bem executado até um certo ponto. Certo ponto ele deveria ter parado, só que aí eles resolveram continuar por algum motivo estranho. Vamos jogar a real aqui então, né? O final caga a porra toda, é isso. O último episódio caga o Oscar. Não acho que caga o Oscar, só acho que é desnecessário. Eu acho que caga. Seja sincero, o final caga o Oscar, sim. Assim, a série toda, eu acho que essa é apesar, tipo, de Michiko to Hachin ser bastante sobre a Michiko ela ser uma mulher que se impõe, etc. Eu acho que a série que mais trabalha com esse aspecto da mulher mesmo é Fujiko Mine, né? Porque em termos temáticos e de mensagem, Michiko to Hachin não era tanto sobre, tipo, mulher especificamente, sabe? Eu envolvia, obviamente, a relação entre duas mulheres, mas era mais sobre uma relação propriamente dita, né? Aqui em Fujiko Mine, a questão da mulher é essencial. Não dava pra ser outra série, tipo, sei lá, o protagonista ou o Lupin tratar os mesmos temas, né? O interessante é que em Fujiko Mine, a forma que ela usa pra evidenciar esse papel da mulher se relaciona com uma característica que a gente já falou sobre ela, que é o uso da arte como uma forma de contextualizar algo. No caso de Fujiko Mine, a gente pode notar muitos elementos góticos, tanto na estética quanto no período que a série se passa. No caso de Fujiko Mine, podemos notar muitos elementos góticos, tanto na estética quanto no período que a série se passa, e principalmente elementos de literatura gótica na narrativa. Ela pega alguns tropes comuns desse gênero e subverte através da Fujiko, e essa subversão reforça o papel da mulher. A parada da Fujiko é que ela é colocada no papel de quem tem que ser salva, mas ela sempre salva. Se salva, no caso, né? No final das contas. Com ajuda, no caso. Ela não gosta de toda hora reconhecer que, tipo, eu tive a ajuda dos outros. Tipo, tanto que, como o Igor fala, no primeiro episódio ela passa a perna no Lupin, sabe? Tipo, apesar do Lupin ajudar ela ali em alguns momentos, sabe? Então, assim, ela é uma mulher que nem o Lupin, ele fala, né? É a... It's a might fine woman, né? Tipo, uma mulher... Essa é a tradução disso para o português. É uma mulher muito boa. Essa tradução, basicamente. Não, é sério, é isso. É uma mulher muito boa. É isso mesmo. Muito interessante, muito quente, sabe? Enfim. Eu gosto de duas coisas, assim, na série. Uma é como ela age através da sensualidade. Daí, falando mais de como o plot de cada episódio se desenrola através dessa característica dela mesmo. E tu vê várias facetas da Fujiko, né? Nesse sentido. Sim, sim. E a outra é essa conclusão onde ela faz o que ela quiser, foda-se, ela não tem amarras, ela pode receber ajuda, mas ela nunca vai ser salva, ela não depende de ninguém, ela não precisa ser salva. Ela é livre, né? É esse conflito do Lupin querendo salvar ela, né? E daí no final tu descobre que, tipo, ela nunca precisou ser salva. Mas se tu olhar de uma certa forma, sim, o Lupin meio que salva ela. Não, pragmaticamente sim, mas a gente tá falando em questão de conflito de personagem mesmo, né? Em questão pessoal. Tanto que ela diz, quando questionam ela, por que que tu foi tão libertina depois que a gente fez lá o tal tratamento contigo, né? Ela falou. Daí o Lupin responde, né? Ela sempre foi assim. Ela não se tornou isso. Pra quem vocês não sabem, o Lupin sabe da caralha toda. Não tem nada que o Lupin não saiba. É que o Lupin, ele é Deus. Ele só tá brincando ali. O Lupin é o meu Mitz Split. Eu acho que ao longo da série ela vai meio que mostrando essas várias facetas, não só da Fujiko, mas acho que da mulher como um todo, né? Essa parte que o Igor falou dela não se submeter, dela não precisar ser salva e etc. Tanto que nesse anime tem várias ilusões da Fujiko, vários sonhos dela que, tipo, retratam esse aspecto de contos de fada, né, naquela estética que eu já descrevi, que parece tudo meio que uma colagem, tudo meio colorido, parece que tudo foi meio a lápis pintado, assim, e o fato de ter uma estética meio de conto de fada nessas alusões dela, remete um pouco ao conto de fada, tipo, do príncipe sempre salvando a mulher e etc. E o final, que a gente não vai falar o que acontece no final, propriamente dito, porque, tipo, é um puta de um plot twist, mas, assim, em termos temáticos, ele é muito bom, tipo, ele é muito bom. É isso que eu ia falar, eu acho que a única coisa positiva que se pode tirar do final é que ele reforça bem os temas trabalhados relacionados à mulher em si e sobre aquilo tudo ser a história da Fujiko, aquilo representar ser o que ela sempre foi. O problema é que ele é muito mal executado, né? O problema é que, tipo, foi um negócio que legitimamente não tem foreshadowing nenhum e pareceu que foi tirado do cu de última hora pra, tipo, falar, olha só, pegamos vocês, você achava que era um negócio, mas no final era outro, sendo que, tipo, né? Chega até a ser meio estranho quando ela fala pro Lupin, tipo, eu trouxe ela aqui porque tudo que ela queria era ser livre. Era? Não sei. O final, legitimamente, não foi bem construído. Ele não teve o impacto que era pra ter o final. Ele causa impacto, só que impacto no sentido negativo. Enquanto, tipo, a construção da série, pro que a gente achava que seria, é muito mais competente do que a entrega desse plot twist, né? Quando ela se liberta das cordas lá, sabe? Que ela cai no chão, aí o Lupin fala, ela se libertou das cordas dela. Tipo, eu tava convencido ali. Não precisava ir além, sabe? Eu acho que esse plot twist ele adiciona é que ele adiciona uma camada, tipo, de como é a vida de uma mulher. Tipo, ele parece que meio que contrasta a vida de uma mulher livre com a vida de uma mulher fechada em casa. Que se não tivesse esse plot twist, meio que seria algo atípico, porque ia mudar a fundação dos personagens clássicos do Lupin. É, isso é verdade. Esse é um isso que é foda. E, cara, mas eu acho que isso não é, tipo, ruim a casa, tá ligado? Acho até legal, tipo, ser mais um caso de Lupin, sabe? Isso é ok, mas quisesse dar uma resolução dessa, construísse, sabe? Sim, eu também, eu concordo que, tipo, o final é mal construído pra caralho. A gente não deixou muito claro, mas toda essa série seria basicamente um prequel de todo Lupin, né? Um episódio zero, como ela própria mesmo fala. Todos os personagens aqui, o Lupin, o Goemon, o Jigen Daisuke e a Fujikomine, eles estão todos separados, né? É justamente no final da série em que meio que todo mundo se junta ali, né? Caso vocês não saibam por que ninguém foi resgatar o Oscar, é porque ele foi pra One Piece, ele se juntou com o cara da que vira um pássaro, e os dois abriram um abrigo antibomba. Coitado do Oscar, cara, ele simplesmente foi jogado de lado no final, enfim... É uma série que ela tem suas qualidades, eu acho que vale a pena assistir pelo estilo, e é uma série divertida de se ver. Deixa eu fazer outro comentário sobre a atmosfera. Desde que tu é apresentado a figura das corujas, mas principalmente no episódio em que o Lupin é abordado por uma dessas figuras, tanto o fato de ser meio fabuloso e de ter a simbologia das corujas serem seres observadores, né? Sim. Serem seres da sabedoria, que observam os mortais, mas também pelo simples fato de ser misterioso. Existe substância, mas só o ser misterioso e tu não entender o meio de ação daqueles personagens que tu ainda não sabe quem é, as figuras de coruja, né? A atmosfera é bem mais opressora ali, né? Então a Fujiko se libertar dessa opressão é bastante relevante e significativo, né? Apesar deles repetirem até demais as sequências de memórias da Fujiko sofrendo experimentos por essa organização, tá, ainda se sente bastante essa sensação que o Igor descreveu, né? Enfim, Fujikomine poderia ser mais legal, mas no fim das contas acho que vale a pena. Ficou abaixo de Mítico do Ratinho, mas ainda acho que vale a pena. Veja o primeiro episódio, marquem como visto no My Anime List, tá tudo certo. Agradeçam ao Goemon por evitar a Terceira Guerra Mundial também. Realmente. Inclusive, esse é um episódio escrito pelo Daisato. O Daisato faz muita porra louca, sério. Os roteiros dele. Ai, ai, vamos pro próximo. My heartbeat. Depois ela vai de novo trabalhar com o Watanabe na nova série dele, que é Space Dandy, e ela vai dirigir e fazer o storyboard de dois episódios. O primeiro deles é o episódio 2 da primeira temporada. Do Ramen Fantasma. Isso. E o segundo episódio é o episódio basicamente do Rock'n'Roll Baby, que é o episódio 7 da segunda temporada. O segundo episódio da primeira temporada, acho que nem tem muito o que falar. Ele introduz uma personagem, aquela secretária. Ele introduz a Scarlett, introduz ela de uma maneira sensual e ela basicamente bate ali em todos os guardas que estão ali e atrapalham o almoço dela diretamente. E aí ela bate em todo mundo ali e aí ela faz umas poses sensuais e tal. E um pouco mais pro final, em que o Dandy e o Miau, eles entram num buraco de minhoca e vão pro pedaço de terra, tipo, um pedaço de terra, não sei nem se é um planeta. Uma pedra no espaço que tem uma vendinha de ramen. É, que é o melhor ramen do universo. E ali tem algumas representações visuais, como eles entram no buraco de minhoca e vão cair em outro lugar, tipo, pode fazer o que você quiser nesse outro lugar, né? Aí tem algumas representações visuais que são meio parecidas com o estilo da Sayamamoto, assim. Algumas reações de personagens têm esse estilo meio sketch, meio de forte sombreamento e tal, que ela demonstrou bastante pro Jico. Esse episódio é basicamente isso. É tipo um episódio legal, tem um fios legal no final, tem toda uma questão cultural relacionada ao Japão e o ramen. Eu entendi mais como outro road story. Eu pensei nisso também, em busca do ramen, do melhor ramen do universo, né? Eles pensam assim, cara, o melhor ramen do universo com certeza deve ser feito por um alien super fudido, vamos lá. Esse raciocínio já tá errado. É, tudo que a gente aprende no final, que o melhor ramen do universo foi feito originalmente por um humano que ensinou ele a fazer o ramen. O melhor episódio mesmo dela, em Space Dandy, é o Rock'n'Roll Baby, que é sensacional, ó. É lindo, é maravilhoso. De novo, aquela piada que ela usa no Mugen e ela usa aqui de novo, os personagens estão brigando, e alguém fala algo, tu espera que continue no fluxo da briga, e aí de repente o cara fala, é isso aí, mano, pode crer, em tom de briga. Cara, toda vez que ela fazia isso, e nesse episódio ela faz umas 4 vezes, eu caía, eu perdia. O humor esse episódio também, ele tem muito, mas muito do estilo de, que vai ser um curta que vai veio depois no Japan Animator Expo, que é o Endless Night, mas é que é um estilo que ela também vai reproduzir em outras aberturas que ela faz também, e que também ela vai reproduzir em Urion Ice, que é tipo, ela usa cores bem monocromáticas em alguns momentos, tipo, tem momentos que a tela fica toda rosa, por um momento do show, uhum. tem tudo um tom meio azul, e tem muitos momentos, tipo, de reação de personagem, em que tem aqueles, como é que é o nome daqueles pontinhos lá, que tem mangá? Que é pra sombreamento, às vezes. É, tem um nome específico. Retículo. Ela usa bastante retículo, assim, pra várias coisas do cenário e várias coisas, tipo, de sombreamento dos personagens. A gente vai ver muito isso em Endless Night, que inclusive tem pra esse episódio. O Chatterzard do Johnny, no caso, é o Rockstar que foi introduzido nesse episódio, é feito por um mangaka chamado Atsuhi Kamiju, que vai trabalhar com ela de novo em Endless Night. Mas, na verdade, esse estilo de cores únicas pra um personagem, né, tem já no clipe de Dandy. Sim, bastante. É verdade, ela também fez o Viva Namidar, né? Exatamente, que é um clipe sensacional, inclusive. Na abertura de Mitico Torratin também, ela já trabalhava esse estilo nas cores e o uso de retículos. É verdade, a abertura de Mitico Torratin é bem, bem nesse estilo também, né? Sim. Antes do grande sucesso dela, né, depois de Space Dandy ainda, ela participa do Japan Animator Expo, que é aquela exposição onde saiu aquele curta Mememe, todo mundo assistiu, acredito eu, que é o desenvolvimento do ano. O Japan Animator Expo foi um evento que o Estúdio Kara, que é o estúdio fundado pelo Hideaki Anno, foi fundado tipo lá pra 2005, coisa do tipo. É basicamente o estúdio que produz os filmes Rebuilds de Evangelion. Eles basicamente decidiram pegar um monte de pessoas famosas da indústria, tipo, Kazuya Tsurumaki, Isayama Yamamoto, teve também o diretor de Patema Inverted e... É o Yasuhiro Yoshura. Isso, Yasuhiro Yoshura, que é o ele diretor... Ele fez uns três curtas. Sim, ele inclusive foi que dirigiu o curta reboot do Patch Labor. Enfim, tipo, ele chamou várias pessoas importantes na indústria pra fazer diversos curtas que iam ser lançados na internet. E, inclusive, o design do logo foi feito pelo Hayao Miyazaki. E a Sayamamoto foi chamada pra dirigir o Endless Night, que foi aí que ela pôde realmente expressar, tipo, o amor dela por Patinação do Gelo. E expressar da melhor maneira possível, até melhor do que foi expressado em Urion Ice. Vocês não têm noção de como essa mulher é viciada em Patinação do Gelo. Até a Persona 5, né, que ela fez a abertura, ela usa Patinação do Gelo. Ela disse que, tipo, quando a gente falou que ela ficou meio depressiva no meio da produção de Fujiko Mini, ela decidiu que ela ia ter dificuldades em fazer uma produção de uma série de Patinação do Gelo, porque, né, porra, pra você animar várias patinações e várias apresentações é algo muito pesado pros padrões de série de TV japonesa. Por isso que ela pôde fazer isso num curta, né? E ao longo de seus outros trabalhos, ela foi colocando elementos de Patinação do Gelo neles, como, por exemplo, a abertura de Persona 5, que é excelente, e eles basicamente estão patinando pela cidade. As, como a gente já tinha dito, as roupas do Oscar também são roupas de um patinador. O Endless Night é um curta de 5 minutos, 6 minutos, é basicamente um clipe de música, só que ele conta uma pequena história ali, que é de um garoto que ele quer se tornar um patinador profissional, e é basicamente tipo, a história dele ficando cada vez mais longe de coisas convencionais, tipo de estudo convencional, de escola, etc, e praticando cada vez mais e ficando cada vez mais profissional nesse aspecto até chegar no seu objetivo. É um curta muito bonito, tem uma narrativa simples, mas bem legal sobre seguir aquilo que você quer e focar naquilo que você sonha. É muito bem dirigido, cara. A edição daquilo é um negócio fantástico. A animação é muito, muito boa. Porra, curta, esses profissionais da indústria, eles liberam, né? Tipo, eles realmente liberam toda a sua criatividade ali e todos, e nesse caso, a Sayamamoto, ela pode realmente expressar o que ela gosta, né? Alguns até acham que esse clipe é um meio yaoi, porque, tipo, esse garoto tem umas sequências dele que ele dança com a figura profissional que ele vê no futuro. É, mas a figura profissional é ele mesmo. É ele mesmo no futuro, né? Não é Yaoi, assim. Porque muita gente acha que isso é como se fosse, tipo, um prequel de Neon Isis. Que, tipo, não é, a não ser pelo fato de que tem patinação no gelo e tem um pouco dessa questão, tipo, de seguir fazendo aquilo que você gosta. Que assim, você ele é comercialmente, né? É. Aí é. Ele é um prequel, né? Ele tem muito do estilo que eu falei antes de no episódio Space Dandy. Esse estilo que tem muitas retículas, cores monocromáticas. Todo o cenário, basicamente, que vai é só uma cor e a edição que ele vai patinando por vários cenários. Ele patina no corredor da escola, ele patina na sala dele, ele patina no metrô. Aí todas essas transições vai mudando de cor até chegar no final, que é no Mundial, no Grand Prix de patinação. E aí a gente chega à série mais popular dela, que é Yuri on Ice, e a mais recente também, lançada em 2016, feita pelo estúdio MAPPA. Yuri on Ice tem uma história bem curiosa por trás da produção dele, porque foi tudo muito uma série de coincidências felizes, porque a Saya Mamoto, ela basicamente era uma otaku de... patinação no gelo. Ela tava em uma partida que... Sochi Olympics, Sochi Olympic Games. Tem um produtor que perguntou: eu tô disposto a fazer um anime que você quiser, o que você quer fazer? Ela falou, tipo, imediatamente: eu quero fazer um anime de patinação no gelo. O cara ligou pra ela enquanto ela tava vendo a patinação no gelo. Ela viu uma performance de um cara que inspirou muito ela. Ela ficou tipo: mano, puta que pariu, patinação no gelo é um negócio fantástico, eu quero fazer algo sobre isso. Aí o cara ligou pra ela e falou: sim, eu quero fazer, tipo, patinação no gelo. Não só isso, tipo, o cara falou que tinha uma estação de TV que tava querendo fazer um anime de esporte. E aí, tipo, beleza, né? Ok, feito. Faremos seu sonho se realizar, Saya Mamoto. Foi basicamente isso que deu origem de Yuri on Ice. Algo que é curioso de Yuri on Ice também é que, apesar da série ter seus muitos problemas, foi uma série que ela cresceu muito como profissional no geral, porque ela que teve que lidar com a series composition da série. Porque ela trabalhou junto com a Mitsuru Kubo, que é a mangaka de A Game Mantaki, e ela trabalhou com ela, só que a Mitsuru Kubo, ela não sabia muito sobre, digamos, script de anime. A Mitsuru Kubo, ela sabia muito fazer diálogos engraçados. Eu li um pouquinho de A Game e tem bastante disso. Ela sabe fazer muitos diálogos com punchline, coisa que a Saya Mamoto sempre gosta de fazer. Mas ela não sabia muito, digamos, como organizar uma série como um todo, uma produção de TV como um todo. Ela chamou também porque ela já tinha feito storyboard da adaptação do filme de Mantaki. Sim, então, tipo, a Mitsuru Kubo, ela sabia trabalhar com projetos de outras pessoas também, né? De outras mídias. A Mitsuru Kubo, ela sabia um pouco de patinação do gelo. A Saya Mamoto, ela escutava muito o programa de rádio da Mitsuru Kubo, e ela gostou muito de como ela fala, de como ela é expressiva, e aí, tipo, ela viu que a Mitsuru Kubo, ela tinha comentado um negócio de patinação do gelo, ela falou: puta, é isso, vou chamar ela, sabe? E aí, a Mitsuru Kubo também aceitou o desafio, né, que era algo novo pra ela, participar na produção de um anime, e só que ela não sabia como era fazer um series composition pra produção de TV, e aí a Saya Mamoto, ela teve que estudar, teve que se debruçar sobre esse aspecto, porque antes ela nunca tinha feito series composition, e aí ela que passou a fazer essa função na série, além de dirigir e fazer storyboard de diversos episódios. E Yuri on Ice, ele evolui, sim, em alguns aspectos, a capacidade da Saya Mamoto como storyteller, na verdade, né? Porque o Yuri em si, ele tem um desenvolvimento muito mais claro e até mais focado do que nos outros, né? Tipo, Michiko não tinha esse... Eu acho que sim. É focado porque é bem mais curto, né? Do que, tipo, você comparar Michiko e Yuri on Ice, não, assim. Porque assim, Michiko, ele não tem uma responsabilidade. É road movie. Sendo um road movie por um país continental, tipo, você vai ver várias coisas diferentes, né? Yuri on Ice, não. Yuri on Ice tem esse cara e tem esse torneio, e é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: Michiko, a Hana e a Michiko não tinham quem elas deveriam ser, sabe? Elas foram se desenvolvendo muito gradualmente e sem responsabilidade de ter onde chegar. A Fujiko também, mesma coisa, né? A Fujiko já era o que ela deveria ser, né? Ela só tinha um passado turbulento. Já o Yuri, tu tem ali desde o começo que ele ia se transformar no Eros, né? Então, ele tem essa responsabilidade de transformar o Yuri, um cara mais tímido e um pouco mais inseguro, no Eros. Eu acho que eu entendi isso que você quis dizer. Eu acho que, tipo, ela apresenta um conflito de uma maneira bem mais clara e objetiva, né? Cara, primeira cena da série. Nossa, primeira cena é belíssima, cara. cara. Que é o Victor novo patinando naquelas cores monocromáticas azul, que tipo, já coloca um setting todo melancólico. Ele passa por uma sombra assim, aí vira o Victor adulto, e aí também tem um match cutting do Yuri criança, tipo, virando o Yuri adulto, observando o Victor, que tipo, é o ídolo dele, né? E desde essa primeira cena, você já consegue ver claramente, tipo, o conflito que a série vai aparecer e como ela vai andar, né? Se a gente fosse escolher um, talvez porque a gente tá gravando um podcast sobre o assunto, esse seria o anime que mais comenta os temas da Saya Mamoto. Porque esse é um anime sobre inspiração através do amor. Tu tem as duas formas de amor, que é o Eros e o Agape. E a parada toda, o anime todo, é sobre esses amores inspirando, né? E não só o Yuri e o Yuriô, mas todos os outros personagens. Né? Tu tem o amor... O amor do JJ por ele mesmo, o amor do Petit pela nação dele, o amor do Léo de la Iglesia pela música que ele escolheu, até o amor do George pela ex dele. Todo tipo de amor tu tem ali, né? E é tudo sobre continuar se inspirando e melhorando. É, essa série é basicamente, tipo, eles citam muito a questão do amor, só que, tipo, não é um amor só, tipo, ah, é amor romântico, coisa tipo, é um amor mais no sentido inspiracional mesmo, né? Eles citam a questão do amor Eros e do amor Agape, né? Eu acho que ele pega, ele realmente meio que pega um pouco desses dois e traz uma concepção, digamos, meio que não é só nenhum nem só outro, sabe? É um negócio muito mais relacionado à inspiração mesmo. Os dois, o Eros e o Agape, o Yuri e o Yuri, eles seriam a epítome de cada um dos lados, né? Mas tu tem todo um espectro no meio que são todos os outros personagens. Né? Eu queria falar também que a série é, não visualmente, mas logisticamente, é a série mais ousada da Saya Mamoto. Todas as séries da Saya Mamoto foram muito ousadas. Muito. Porra, Michiko to Hachin foi uma série que se passa na América Latina. Mano, os japoneses nem fazem ideia o que é isso, sabe? É, Fujikomine, velho, deve ter tido algum fã que, tipo, deve ter ficado meio puto porque o Lupin não é protagonista, sabe? Tipo, com certeza deve ter tido isso, sabe? E agora ela tá fazendo uma série de patinação no gelo, que, assim, patinação no gelo, pelo que eu sei, no Japão, não é algo de nicho, mas não é algo, tipo, super curtido, assim, sabe? Não é, tipo, nem baseball lá. E também tem, tipo, a questão que é uma série que você tem que estar constantemente animando algo... A série toda. E é importante dizer que ela queria mostrar. Nas entrevistas você consegue ver claramente isso. Ela queria mostrar todas as apresentações. Ela justamente queria mostrar isso que o Igor falou, que todo mundo tá meio que, digamos, patinando ali com um amor a algo e quer continuar fazendo aquilo justamente por esse amor. Ela quis mostrar isso de diversas maneiras diferentes, com diferentes personagens de diversas nacionalidades, diversas etnias. E eu acho que é realmente, tipo, é a série que mais, talvez, representa que a Saya Mamoto quer fazer, né? E também volta aquela parada que tem em Michiko to Hachin de uma relação sem nome, entre o Yuri e o Victor. Não só entre os dois, né? Entre todo mundo, quase. Mas falando só do Victor e do Yuri, tem a questão que eles nunca explicitam. Tipo, eles nunca falam, a gente é um casal, porque ela não quer limitar eles a isso, sabe? Talvez se limitasse, colocasse um ponto final que nem a história quer, né? Eles flertam o tempo inteiro, né? E é o flirt que leva sempre adiante, né? Então, eles precisam do flirt, não de concretar aquilo. Isso faz muito sentido pra série. Estávamos falando da ambição da Saya Mamoto em demonstrar os diferentes tipos de amor de cada patinador em suas apresentações. Eu tava pensando que isso acaba refletindo nela mesma, transmitindo o amor dela pela arte. É, como a gente já citou, ela é apaixonada por arte e uma de suas características é atrelar a arte de diferentes formas no trabalho dela, né? Em Yuri Weiss, temos algumas referências a trabalhos que provavelmente ela adora. Eu acho que ela fez questão de colocar e se inspirar por conta desse amor dela, como por exemplo, a música do programa de apresentação do Petit se chama The King and Skater e a história por trás da música é muito semelhante a de um filme chamado The King and I, musical de 56 que atualmente é proibido na Tailândia por conta do filme representar um tailandês de uma forma que eles não gostaram. E a Tailândia é o país do Petit e o objetivo dele como patinador é escrever uma nova história envolvendo o nome de seu país. Então dá pra ver mais uma vez como ela gosta de usar a arte aplicada num contexto social e como isso enriquece um pouco a sua narrativa. A gente fala que Yuri on Ice visualmente na maioria das vezes esteticamente não parece tão semelhante aos outros trabalhos do Sayo Yamamoto, só que, tipo, tem vários interlúdios que, tipo, é totalmente Sayo Yamamoto. Uhum. E um deles, que relaciona isso que o Bon Cosco falou, é quando o Yurio, ele tem aquelas memórias dele com o avô, que é todo naquele estilo meio da abertura de Fujikomine, que é estilo carvão, que é muito, mas muito semelhante a uma pintura, que é uma pintura, tipo, soviética, alguma coisa do tipo. Não é uma pintura, é uma animação inacabada chamada The Overcoat, de um animador russo soviético, chamado Yuri Nostein. E além dessa cena que o Pedro citou, tem também aquela cena do episódio 3, quando eles estão ilustrando Eros em forma de uma historinha. Aquela cena usando silhueta de personagens, algumas colagens, que além de retomar o estilo mais gótico de Fujikomine, também faz uma referência ao filme As Aventuras do Príncipe Arquimedes, que é de 1926, do alemão Lothar Heiniger. O que ele tem de animação é substancial, né? Isso é muito relevante, apesar de terem seus momentos de downgrade. Quando tem algo bem animado, aquilo tem alguma substância, aquilo tem relevância, aquilo precisa estar animado, e a animação mostra muita coisa, diz muita coisa. Pra mim, a cena do Yurio, a cena de patinação do Yurio, é uma das melhores coisas que eu vi, a última, né? É uma das melhores coisas que eu vi animado em muito tempo, cara, porque aquilo de lá é lindo mesmo. Falando um pouquinho mais em termos críticos, assim, porque a gente meio que já falou de como essa série representa tudo da Sayo Yamamoto, representa os temas dela, representa parte do estilo dela, e representa principalmente o que ela gosta de fazer. É, o lado pessoal, né? Principalmente o lado pessoal dela. Principalmente isso. E simplesmente, cara, é muito bonito ver algum diretor ou algum, sei lá, mangaka, coisa do tipo, trabalhando em algo que dá pra você ver claramente que ele tá gostando. É muito legal de se ver isso. Mas a série, assim, apesar da gente justificar várias aquelas apresentações, apesar de, tipo, ter animação o tempo todo, e isso mostra a ambição dela e etc, é uma série cheia de problemas, assim. Eu acho que é uma série tão cheia de problemas quanto Fujikomine, assim. É. Porque, assim, apesar de Fujikomine meio que se fuder, cagar tudo no final, Yuri on Ice, ele meio que vai aos cagando. Se cagando, sabe? Infelizmente. Isso é uma coisa que acontece bastante com a... Bastante não, mas aconteceu mais de uma vez com a Sayo Yamamoto, que ela tem ideias ambiciosas demais e a produção não conseguia acompanhar ela. É que, tipo, em Fujikomine a gente conseguiu ver mais isso um pouquinho lá no meio da série, episódio 7, tipo, tem uma animação bem mais ou menos. Em Michiko Torrachin, um pouquinho lá, mas pro episódio 19, coisa do tipo, tem umas cenas meio estranhas, mas, assim, acho que nada se compara com a queda visual que, tipo, você consegue claramente ver em Yuri on Ice, porque, meu amigo, o primeiro episódio de Yuri on Ice foi uma das coisas mais bem animadas que eu já vi pra série de TV, sério. Todo segundo, assim, tava cheio de animação. Desde da fantástica apresentação do Victor, que é intercalada com o Yuri, ele imitando essa apresentação, mostrando o link entre os dois, etc. Até, tipo, as reações de comédia dos personagens. Até mostrando que o Yuri tá gordo. Sim, sim. Até a parte do character design mesmo, né? Sim, sim. O character design foi feito pelo Tadashi Hiramatsu. Isso é algo curioso, porque Yuri on Ice foi o primeiro trabalho que ela não trabalhou, tipo, com o Daisato, que ela não trabalhou com o Takeshi Koike, ou que não trabalhou com o Shinichiro Watanabe. Então, tipo, é realmente um trabalho dela. Esse character design, do caso, é adaptado porque o original é da Mitsuru Kubo. Isso. É, o character design original é da Mitsuru Kubo, e aí o Tadatsu Hiramatsu, que é um animador fudido, assim, é um cara que trabalhou em várias coisas da Gainax. Das principais coisas da Gainax que você pensa, ele fez, tipo, as principais cenas ali também, tipo, junto do Yoshinari, junto desses caras, sabe? Ele fez o character design de Parasite, inclusive. É bem como tu tinha falado, Pedro, essa série, ela é artisticamente, visualmente, ela é bem dispare das outras séries dela, né? Sim. Não tem como negar, tudo diz isso, né? É, até porque, tipo, é um setting bem diferente, né? Enquanto os primeiros episódios de Yuri on Ice, eles são muito... Eles não são só bons visualmente, tipo, em termos de direção. A edição daquela primeira patinação no final do primeiro episódio, puta merda, vai se fuder, sabe? Esse foi um dos melhores primeiros episódios da Sayo Yamamoto, tá ali pau a pau com o primeiro episódio de Fujikomine. Isso se manteve por mais uns 2-3 episódios. Sim. Até que Yuri on Ice, tipo, depois dessas partes de que o Yuri, ele tá ali no Japão, ele conhece o Victor, conhece o Yurio, e aí depois ele vai pra aquelas preliminares no Japão, ele vai pro Grand Prix, que, tipo, você vai ver 6 patinações no gelo por episódio, basicamente. A montagem cai pra caralho. Não é só animação. O nível da montagem, cara, a forma como tu transita de uma patinação pra outra, simplesmente parece que, sabe, ela foda-se, vou vou só cortar aí e é isso aí mesmo. É porque, cara, a produção ficou muito carregada. E foi assim que todos os animadores do Japão vieram a falecer. Sim, porque, cara, uma coisa que eu gosto de fazer enquanto eu vejo animes, coisas do tipo, ir lá no NN ver cada episódio, quem foi que trabalhou. Tipo, quem foi storyboard, quem foi episode director e etc. E, cara, em Union Ice, você vê no começo, assim, tipo, primeiro episódio, os primeiros episódios que a gente passar é só, basicamente, sai uma moto que fez storyboard e tal, tava numa produção tranquila. Aí você vai, no meio da série, tipo, episódio 6, tipo, já tinha um monte de storyboarder, já tinha dois episódio directors, aí, tipo, você já fica meio, mano, beleza, né? Aí, tipo, você chega no final da série e tem, tipo... A gente toda tá trabalhando esse episódio. Você ter muita gente trabalhando num episódio não é um bom sinal, porque isso quer dizer que você tem que contratar muito, mas muito freelancer pra poder fazer cada partezinha do episódio pra poder completar tempo, porque com um grupo pequeno e seleto não vai dar tempo de fazer. E se você tem que contratar muita gente, quer dizer que você não tem tempo de supervisionar esse cara. Sim, isso é até algo que, por exemplo, a Kyoto Animation, ela tem todo um time que é da própria casa deles, eles não trabalham com freelancer. E você vai ver, cara, tem episódios que são, tipo, sei lá, quantos animadores? 4. Eu não lembro de um episódio da Kyoto Animation passar de 10 key animators. É um número muito, muito bom. Quanto mais baixo, assim, esses números, tipo, de key animators, e principalmente animation director, cara, porque animation director é um trabalho em que é basicamente supervisão de animação. Eles basicamente corrigem erros e etc. E, cara, tipo, se você tem muito animation director, o trabalho foi muito feito às pressas. Não só key animation. E Union Ice teve tudo isso no último episódio, cara. A quantidade de gente que trabalhou fazendo storyboard e dirigindo o episódio é difícil, cara. E Union Ice teve muitos problemas de produção e de tempo. E até porque, como a gente disse, né? A Sayamamoto, ela em todo episódio queria demonstrar várias apresentações. E todas essas apresentações são apresentações inteiras. Ela repete essas apresentações. Uhum. E são todas muito carregadas em termos de animação. É simplesmente um projeto que não cabe para produção de TV. É um projeto suicida, mano. Eu fico impressionado de não ter adiado, sério. Mas em questão narrativa, eu acho que ele também se vicia muito nas apresentações. É muito admirável você ver, tipo, ela querer representar várias pessoas de diferentes nacionalidades e mostrar a motivação de cada um e como isso se relaciona com o tema principal do amor, de que inspira os outros, inspira você mesmo, etc. Mas, cara, menos é mais às vezes, né? É, tipo, exatamente. Quase sempre, cara. E, tipo, não soube cortar. Não soube cortar. Você não sabia por que o Léo de La Igreja escolheu aquela música. É, cara, tipo, eu acho que o começo de Union Ice foi tão bom porque ele se focou no trio principal, né, cara? Se focou no Yuri, no Victor e no Yuriô. Na apresentação, quando que ele foi naqueles meio entre o Grand Prix e o dele tá lá no Japão, que aquelas preliminares foi feita no Japão, ela basicamente, tipo, apresentou, acho que, dois personagens, um totalmente foda-se e outro que é aquele molequinho lá com uma... De mecha vermelha, o Kenjiro. Que, tipo, o bom é que ele só foi apresentado ali naquele episódio e ele serviu a um propósito, demonstrar que o Yuri também inspira outras pessoas. Isso eu acho ok, sabe? Isso eu acho necessário. Porque tá relacionado diretamente ao personagem. Mas, tipo, eu não quero saber... Eu quero saber do da Iglesia. Eu não quero saber do Chris. Mas o pior mesmo é o Otabek, o patinador lá do Cazaquistão. O personagem aparece do nada no momento mais importante da série, que são as finais, e eles ainda forçam uma relação dele com o Yuri. Eles se tornam, tipo, parceiros, melhores amigos, num piscar de olhos. É muito rápido. Cara, e tipo, assim, se ela queria mostrar a apresentação de todo mundo e demonstrar a motivação de cada um, o amor de todo mundo, cara, mostra isso uma vez. Você não precisa repetir isso de novo. Não precisa. Tá bom, Petite. Eu sei que você tá fazendo isso pro seu país. Não precisa ter que dizer 3 vezes. E conecta com a história, né? E faz uma conexão causal ali, pelo amor de Deus. Que ninguém merece tu ver uma apresentação cortada na frente da outra sem uma, sabe, levar dramaticamente a outra, sabe? Desculpa, Cris, eu não quero ver essa bunda mais de uma vez. Exatamente. Não precisa, sabe? Tipo, eu acho que se ela demonstrasse isso, demonstrasse a apresentação deles, esses personagens secundários, só uma vez, tava bom, eu já entendi a mensagem. Ou como o JJ, que é mostrado duas vezes em dois contextos diferentes. Sim. Se bem que o conflito do JJ foi bem rushado. Faz sentido o conflito dele, mas não é muito bem executado, né? Uhum. E, tipo, apesar desse foco grande nos personagens secundários, nas apresentações dele, isso prejudicar, sim, o conflito entre os três personagens principais, eu acho que ainda assim a série, ela consegue executar, assim, relativamente bem o seu foco, que é o Yuri, né, cara? Porque, apesar de tudo, é um excelente personagem. personagem. Aliás, o trio principal todo, tipo, é muito bom, sabe? O Victor, eu acho, tipo assim, eu acho que o conflito dele foi introduzido muito tarde e que no final as coisas ficaram um pouco rushadas, mas o Yurio e o Yuri são ótimos personagens. Apesar do Yurio não ter sido tão aproveitado, assim, ao longo da série, né? Eu acho que ele cumpre bem o papel dele, sinceramente. Eu acho que ele é o personagem que menos sofre com os problemas da série. Engraçado porque, apesar de a gente ter feito tanta crítica, o Yuri, ele não deixa de se desenvolver com a apresentação dos outros, sabe? Pelo menos pra isso serve. Claro que tu não precisava mostrar 25 apresentações pra ele se desenvolver. Uma tava bom já, né? Uhum. Mas... E se tivesse que mostrar novamente, tipo, mano, faz que nem, sei lá, qualquer outro anime de esporte, que, tipo, mostra um trechinho da partida e pronto, sabe? Mostra um trechinho da apresentação e fechou. Mas ainda assim, ele sempre tá se desenvolvendo, sempre tá com um conflito novo que leva ele a outros patamares, né? O episódio 7, que é aquele episódio em que ele meio que explode com o Victor lá naquela cena lá no estacionamento, é um episódio muito, muito bom. Ali parecia ser um episódio que Yuri on Ice ia voltar a ter aquele foco bom que tava tendo no começo. Esse episódio, inclusive, foi um episódio que teve muita da estética da Saya Mamoto. Durante algumas apresentações, teve uns interlúdios ali bem artísticos dela, mas puta, os piores episódios foram os episódios 8 e 9. Foram aqueles episódios em que o Victor, ele voltou pro Japão por causa lá do cachorro dele, e aí só ficou um monte de apresentação, foda-se, e aí é isso. Eu até entendo o porquê de deixar o Yuri sozinho, porque é tipo, pra mostrar que ele consegue se virar também, só que, nossa, além de as apresentações serem super mal intercotadas, com um pacing escroto e com uma animação super inconsistente, não ajudou muito a mostrar esse lado do Yuri. Eles ainda deixam, tipo, o treinador antigo do Victor com o Yuri como se fosse grande coisa, sendo que não faz porra nenhuma. É tipo mostrar o coreano todo sistemático quanto à pontuação e ele fazer uma apresentação ser eliminado e não servir mais pra nada. É, pra Yuri on Ice a questão é menos é mais. Isso. É, você consegue passar a mesma mensagem com menos elementos. Você consegue ser mais direto, mais objetivo, e consequentemente isso gera uma série que seria bem mais orgânica, com um pacing bem mais consistente e com uma animação mais consistente, né? Muito provavelmente seria. Enfim, agora só pra falar do futuro dela como diretora, dos seus próximos trabalhos e tal, porque a gente sempre gosta de falar dos futuros dos diretores, o que aguarda e o crescimento que eles podem ter. Ela disse que ela quer continuar trabalhando em Unknown Ice. Ela disse que tem muitos projetos pra série, e inclusive a gente tem um filme confirmado de Yuri on Ice. É o filme e sequência, meu. É a melhor notícia possível pra Yuri on Ice, sério. Porque filme é uma produção bem mais saudável, você tem muito mais recursos ali e você consegue organizar bem melhor toda a sua equipe pra focar em algo. Cara, então, vai ser o primeiro filme dela. Vai ser o primeiro filme dela. Tipo, sem contar que ela trabalhou em Red Line, que ela trabalhou em Evangelion 2.2. Como diretora, é o primeiro filme dela. Então, assim, vai ser bem interessante ver como ela vai manejar essa toda a sua equipe. Eu acho que em um filme ela vai poder demonstrar bem mais o seu talento e o seu estilo em Yuri on Ice, que ela só pode demonstrar mais nos primeiros episódios. E, cara, eu admito que Yuri on Ice, eu gostei de Yuri on Ice, mas eu gostei muito mais de Michiko to Hachin. Michiko to Hachin, de longe, é o anime que eu mais gostei dela. Aham, com certeza. Também acho. Também. E, cara, assim, apesar de eu gostar mais de outras obras dela, eu não gosto quando um diretor, ele meio que se fixa muito em um negócio, no Evangelion. O que pode acontecer com ela, né, do jeito que ela tá apaixonada. Nada por jornal, então, pode essa vida. De qualquer maneira, é algo que ela gosta pra caralho, é o sonho dela. Ela tá trabalhando com duas coisas que ela gosta muito, que é tipo cinema e animação e patinação no gelo. Eu também fico feliz porque Yuri on Ice foi a primeira série que fez sucesso de público dela, porque Fujiko Mini teve um certo sucesso de crítica. Ela recebeu o Japan Media Awards, o New Face Awards, que seria tipo um prêmio tipo de novos talentos, assim. Tanto que a Naoko Yamada, que é a diretora de K-On! E do recente Koe no Katachi, recebeu em 2014 por Tamako Love Story. A Saya Mamoto recebeu por Fujiko Mine em 2012. Michiko to Hachin, infelizmente, foi um flop total. Só uma curiosidade, Yuri on Ice, na data desse cast, é a quarta série mais bem vendida em disco dos anos 2000 para frente. A média foi de em torno de 60 mil, se não me engano, por volume. Isso é muita, muita coisa. Fico feliz por ela. Eu acho que agora ela vai ter bem mais, ela vai conseguir bem mais facilmente fazer novos projetos, se ela quiser. Cara, desde o começo, ela sempre conseguiu fazer projetos originais em que ela tinha total controle criativo. E agora, eu acho que com a reputação dela, ela pode fazer isso de uma maneira ainda melhor, sabe? Eu acho que ela pode continuar trabalhando com coisas que ela ama, sem se fixar tanto em Yuri on Ice. Espero que isso aconteça, porque... Assim, o filme vai ser ótimo, porque, como tu falou, pra Yuri on Ice vai ser ótimo, né? Mas espero que logo ela comece a trabalhar em outras coisas. É, eu também acho. Seja como for, a gente tá esperando a próxima obra dela. Todos estamos ansiosos pra isso. Hashtag Sayamamoto, please come to Brasil.